Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e os deuses comiam ambrosia, só porque eles não conheciam a lasanha, cara. É verdade. Aqui é a Grok e a comida mais gostosa do mundo é sempre aquela que você come quando chega de madrugada do rolê. Sempre, você pode comer miojo com doce de leite. Aquela vai ser a melhor comida do universo. A minha avó falava isso, ela falava: o melhor tempero é a fome. É verdade universal. E aqui é o Olivier, e não basta ser pobre, tem que tirar foto da comida. A verdade é que rico tira mais do que pobre. Ah, mas agora que o Instagram virou coisa que tem no Android, meu irmão, todo mundo tá tirando foto de comida. Pode ser qualquer comida, cara. Ora não. Aqui é o Vinícius Hidalgo. E é hoje que eu me solto, porra! Comida boa é comida que mata. É o cara que só tira foto de comida gorda, mano. É. Tem que ver, cara. Não, o Wilde é porn food total, cara. Isso é louco. Caraca, mano. É só isso e cerveja, mano. Só isso que dá na timeline dele. Muito bem, claro. Senhoras e senhores. Estamos hoje aqui reunidos para falar sobre comida, né? Comer aí. Quem não gosta de comer, né, cara? Todo mundo, mesmo quem tá fazendo regime ou quem não tá, a hora da comida, cara, nossa, é a melhor hora. A pessoa fica feliz. Eu sempre falo isso. A pessoa começa a pular, começa a rir sozinha. Pode perceber, criança, você chama para comer, ele já vem pulando. Vai pra tomar banho pra ver se fica feliz. Gordo também faz isso, velho. Ei, gordo, vem comer, o cara já vem pulando. Acho que gordo é uma criança. Quem chama o gordo? Ei, gordo, ô seu gordo, vem comer. Ei, gordo, vem comer aí, ô gordo, caralho. Nossa, ele é gordo, caralho. Porra, que ódio de gordinho, coitado. Muito bem, mas a gente vai trocar esse papo de gordo aí só depois dos recadinhos da galera do Alguma Coisa Cast. Recadinhos. Ronaldo. Ronaldinho. Aê, galera, chegamos a mais uma leitura de recadinhos da galera do ACC. Hoje eu tô sozinho aqui naquela pegada rádio, né, que vocês ouvem de vez em quando, devido à nossa correria maluca do dia a dia. Ninguém tem mais tempo pra nada, inclusive eu. Então eu vou ler aqui o e-mail do Natanael Amorim. Ele manda um e-mail aqui pra gente sobre o cast de Revolução Mexicana. O Natanael, pra quem não sabe, mora lá na África, cara. Um ouvinte nosso da África, olha que legal. Ele manda aqui, ó: olá, povo lindo do ACC, tudo bem com vocês? Aqui é o Natanael, vosso ouvinte das Terras Selvagens, e vim comentar rapidinho sobre o cast Revolução Mexicana. Gostei bastante do cast, apesar de geralmente achar o tema e história desinteressante. O cast me chamou bastante atenção, vocês trouxeram muita informação e em nenhum momento o episódio deixou de ser dinâmico ou divertido de se ouvir. Parabéns pelos ótimos episódios, que sempre são um deleite para meus ouvidos. Pode ter certeza que procurarei pelos outros episódios sobre história. Gostei muito da pegada desse e talvez até passe a me interessar mais pelo tema graças a vocês. Grande abraço a todos e espero um dia poder conhecê-los pessoalmente. Pô, Natanael, obrigado, cara. Obrigado pelo e-mail. Tamo junto. E vamos sim nos conhecer, com certeza. Oh, cara, a gente vai em algum momento se esbarrar aí pela vida. E ouça, cara, os programas de história, porque é bem legal. Tem bastante coisa. A gente gravou sobre muita coisa de história. Eu não sei, fica até o desafio aí. Se algum ouvinte quiser contar quantos programas de história a gente tem, fica à vontade aí. Mas a gente tem muito, eu não sei, eu arrisco chutar que a gente deve ter mais de 20, por aí, eu acho que mais de 20 programas de história, ou mais de 30, será? Não sei, ou mais de 40, ou mais de 10, não sei, quiser contar, conta aí, manda pra gente. Ouça aí, cara, que é bem legal, você sempre aprende coisa nova, e aprender, cara, é a melhor coisa que tem, né? Se aprender de boa, ouvindo, jogando um videogame, ouvindo, indo pro trampo, ouvindo de boa, é a melhor coisa que tem, né? Obrigado pelo e-mail, Natanael, tamo junto, e mande mais aí, que é nós que heróis. E antes de passar pro próximo e-mail, eu queria dar um recado aqui de um ouvinte nosso, né, o Maverick. E ele falou que foi doar sangue essa semana, e aí ele perguntou pra mina como é que tava lá de doação de sangue, e a mina disse que tava mega baixo. Então, meu, pra quem não sabe, tem o Jovem Nerd, que é um puto podcast gigante, tem sempre uma campanha lá toda semana pra você doar. E eu reforço aqui o pedido no ACC também. Se você nunca doou sangue, cara, vai lá e doe sangue. Olha na internet, vê um lugar mais perto. Fale com o pessoal do hospital onde você, perto de onde você mora, sabe? Vê o que precisa pra doar e tal. Se você tiver trampo, ele dá um atestado. É um dos atestados mais foda, considerado quase uma honra ao mérito você doar sangue, sabe? Então é um orgulho foda, dá um jeito, se você não conseguir na semana, dá um jeito no final de semana, um feriado, faz um bem bolado, procura um horário maneiro, porque quando você doa sangue, você salva vidas, mano. É o resumo mais direto possível, sabe, dessa ação. Quem doa sangue salva vidas e realmente salva. Porque tem muita gente que tem algumas doenças, cara, que nego gasta, às vezes, uma bolsa, duas bolsas de sangue por dia. Então, é foda, você sabe, tem que todo dia tá um monte de gente doando pra poder manter essas pessoas. Quem doa sangue, cara, não apenas salva vida, quem doa sangue mantém vidas. Então existem muitas pessoas que estão sendo mantidas por conta de vocês que doam sangue. E para vocês que estão ouvindo a CC e nunca doaram, cara, ou vão lá e doem. Vão lá e doem pela primeira vez, cara. Eu garanto para vocês que não é uma experiência de outro mundo e vocês me conhecem, eu sou bem sincero. Sendo bem sincero aqui, não dói, mas mesmo que doesse, isso é uma desculpa que eu não gosto. Quando o pessoal fala, ah, doa sangue que não dói. Não, cara, foda-se. Mesmo que doesse, porra, é uma picadinha de uma agulha, cara. Para você salvar uma vida, para você manter uma vida. Vida, sabe? Então, mesmo que doesse pra caralho, vá doar sangue. Tem muita gente precisando e, pô, tenho certeza que quando você fizer isso, você mesmo vai se sentir super bem. Porque você fica pensando assim, caralho, se todas as pessoas que eu conheço fizessem isso, sabe? Se todos nós do Brasil fizessem, cara, nós somos 200 milhões, mais de 200 milhões de pessoas. Se a gente doasse sangue sempre que pudesse, sempre que fosse possível, puta, cara, ia ter tanta vida sendo salva, sabe? Porque, puta, você perder uma pessoa é tão ruim, né, cara? Perder alguém que você ama e tal. Por conta disso, por conta de sangue, doação de sangue, que poderia estar sanado, né, um monte de bolsa, mas infelizmente está cada vez mais baixo, né. Então fica o recado do Maverick, ele pediu para eu passar para vocês, estou passando, doem sangue, e vocês que já doam, voltem aí e façam o seu trampo de novo, porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. E eu vou ler o e-mail aqui do Henrique Santos, nosso querido Mancha Negra, olha aí. Tem um monte de e-mail aqui na caixa, gente, pra trás, então a gente vai ler aos pouquinho com calma, a gente vai organizar tudo. E ele manda aqui, ó, fala galera, Mancha Negra chegando, 25 anos, estudante de Direito, Cotia SP. Cast delícia, hein? Primeiro, vou parabenizar toda a equipe do ACC pela iniciativa do Mês das Mulheres lá, né, que a gente fez o podcast. Não foi a iniciativa do ACC, mas a gente fez parte, né? Foi um pessoal aí que fez a iniciativa e tal, mas a gente achou maneiro entrar no jogo e foi muito maneiro e tal. E ele manda aqui a respeito do cast de sexualidade, né? Quanto ao cast de sexualidade, voltando no caso de briga de mulher, quando entrou em pauta o livro 50 Tons de Cinza e começou uma discussão sobre BDSM, contratos e etc. Acho válido trazer um programa para elucidar essa questão. Os três pilares do BDSM, a posição das garotas quanto a esse papo de contrato e submissão que existe no livro é compreensível, mas são posições que não se aplicam bem à questão do masoquismo da vida real. Esses três pilares são o consentimento, o respeito e a segurança. Então essa questão do contrato é o aceite, nada do quarto vermelho da dor vai acontecer sem que a parte submissa concorde. O respeito são as cláusulas desse contrato. Isso é verdade mesmo, né? A gente ia fazer o programa lá, que deu uma loucura da porra. É muita coisa pra falar, cara. Foi o que eu falei. Eu ainda falei no programa de sexualidade. Eu falei, cara, se tem uma coisa que não dá pra você resumir, é sexualidade. Eu falei isso lá. As pessoas, não, me resume tal coisa. Não dá, cara. Quando você fala de sexualidade, quando você fala de história e quando você fala de religião, não tem como resumir as coisas, porque as pessoas não vão conseguir entender, sabe? Se você explicar um conceito histórico, uma prática que as pessoas faziam antigamente e hoje não fazem mais, e que antigamente era normal, se você falar de um modo muito rápido, de qualquer jeito, a pessoa não consegue compreender. E pior, não consegue aceitar. Religião é a mesma coisa, se você tentar explicar a religião de uma forma simples e direta, a pessoa não vai entender, não vai aceitar e vai ficar mais maluca do que já tá. E sexualidade é a mesma coisa, né? E ele coloca aqui, ó. Pena que vocês acabaram se atendo apenas à questão do gênero no cast. Um programa desbravando o BDSM seria muito interessante. Eu tenho mais coisas pra falar desse cast, mas não vou me prolongar nesse e-mail. Já se demorou demais, já deve ter sido ceifado pelo Febrino, com certeza foi. Mas falou, valeu e fui. Pô, obrigado pelo e-mail, Mancha. E você colocou aqui, pena que vocês acabaram se atendo apenas à questão de gênero. Pô, a gente não falou só disso, a gente falou de um monte de coisa. A gente falou da sexualidade infantil, da formação do ser, falamos da questão de gênero, falamos depois, se eu não me engano, da camisinha, tivemos um debate sobre a camisinha, sobre como a gente trata a mulher, como a mulher trata o homem, coisas do gênero. A gente falou bastante coisa, porque não dá, né, cara? É pouco tempo, é muita conversa. E aquele programa ficou gigante, hein? Aquele programa tem mais de 2 horas. Mas a gente vai fazer um de BDSM no futuro aí, se tudo der certo. Já tá na lista das pautas aqui, porque nesse daí a gente acabou que não conseguiu falar, né? Obrigado, Mancha, tamo junto, é nóis. E galera, é o seguinte, eu fui convidado pra participar de um programa chamado Currada. Esse programa Currada é tipo aqueles programas do YouTube que são as fritadas, né? Que chamam uma pessoa, ela fica sentada numa cadeira e o nego vai fritando ela. O nego vai zoando, vai falando uma par de coisa ali, apavorando ela, e ela vai brincando também, dando risada, todo mundo zoando, um par de coisa. E esse podcast chamado Currada, ele tem essa premissa. Ele faz uma espécie de fritada no podcast, né? Me convidaram pra participar do Currada, vai ter o link aí na postagem. Ouçam lá que tá muito divertido, é muita loucura, muita doideira. E entendam a premissa do programa, que é um programa de zoeira, né? Então lá vocês não vão ver o Febini que fala aqui de história, de filosofia. Vocês vão ver eu mais zoeiro do que eu já sou aqui, hein? Olha que eu sou de boa. Mas ouça lá, vai ter o link aí embaixo aí, Currada, os caras me chamaram lá e me curraram lá, me curraram de jeito. E o Team Blue fez um vídeo no YouTube, vai ter um link aí também na descrição, o Team Blue é lá do MachineCast, ele fez um vídeo lá, o ACC é socialista ou comunista, que é aquele meme clássico do Hitler, né? Que ele tá na mesa lá, e aí os caras, my Führer, não sei o que e tal, e ele fala, sai fulano, fulano, fulano, depois ele fica puto, né? Mas fala um monte de coisa, e ele colocou a cabeça das pessoas do ACC aí, a minha, do Wilde, do Branco, do Raul, da Kel, e aí botou umas legendas lá, e cara, ficou muito engraçado, ficou muito maneiro. Vai ter aí também 2 minutos de vídeo, 3 minutos, assistam lá que tá muito foda. E o último recado aqui pra gente pro programa de fato é o seguinte, tem um canal do YouTube chamado Play for Change. Esse canal é muito foda, eu recomendo demais que vocês assinem. Eu até fiz um teste esses dias no Facebook, eu postei esse canal lá recomendando, não teve uma curtida, nenhuma curtida. Aí eu falei assim, agora eu vou postar a babaquice bem engraçada. Postei a babaquice engraçada e teve tipo 40 curtidas, uma porra assim. E eu falei, caralho, véio, as pessoas não tô ligando pra isso. Mas cara, assinem esse canal. O nome do canal é Play for Change, vai ter o link aí também no site. É um canal de música, tem um monte de música maneira com músicos do mundo inteiro. Durante o vídeo, eles vão fazendo a transição de pessoas do mundo inteiro. Então cantam pessoas da África, pessoas da Europa, pessoas da Ásia, pessoas do Oriente Médio, pessoas aqui da América do Sul, da América do Norte, da América Central, pessoas do Alasca, sabe? São pessoas de todos os lugares do mundo, são músicos fodas e a música dos caras é muito maneira. Eles cantam as músicas de grandes sucessos, como Bob Marley, U2 e o caramba, mas cara, é de uma qualidade sem igual. É de uma qualidade sem igual. E tem alguns vídeos que tem tipo 20 mil visualizações. Isso é muito pouco pra um trabalho desse, tá ligado? Eles têm alguns que tem 1 milhão, 4 milhões, mas tem alguns que tem muito pouco. E eu achei tão foda esse canal, achei tão especial, cara. Eu ouvi ele aqui bem tranquilo na minha, descansando. E eu falei, cara, eu acho que eu vou falar pros ouvintes do ACC, porque eu sei que tem muita gente que tem um monte de problema, né? Que a gente tem com a nossa vida, a nossa batalha aí, um monte de treta, um monte de doença, um monte de coisa pra resolver, um monte de conta pra pagar. E eu recomendo muito esse canal, cara. Tenho certeza que vai dar um up aí na sua vida aí, você vai gostar muito. E vamos agora, sem demora, pro nosso programa aí sobre comidas gostosas, né? Afinal de contas, quem não gosta de comer, né, cara? Para começar o papo, eu queria perguntar para vocês logo de cara qual é a comida favorita de vocês e se vocês têm uma comida favorita, porque eu não consigo ser, tipo, sei lá, eu não consigo escolher uma parada, porque tem tanta coisa boa por aí. Eu consigo, pelo amor de Deus. Então, mano, eu também acho muito difícil, assim. Mas eu tenho uma... É, escolher, né? Mas eu tenho uma comida que é, tipo... É sério, eu queria, tipo, estampar a camiseta com isso, assim, e andar na rua, tá ligado? Uhum. Que é pamonha. Mano, pamonha. Sério, tipo, eu tenho uma relação de amor tão intensa. E é tão triste, porque aqui em São Paulo não tem pamonha gostosa, mano. Só aquela pamonha da hora. Mano, só tem umas pamonhas tipo, secas, zoadas, com queijo estranho no meio. Mas, puta, pamonha, é sério, eu já pensei muito. Esses tempos eu tava, tipo, fazendo uma ilustração, porque eu ia fazer, tipo, uma camiseta, eu amo pamonha. E colocar... Cara, eu gostei, rapidão. Eu gostei do. Cara, eu penso muito. Tipo, eu penso muito em pamonha, tá ligado? Tá doc lá. Vou fazer a arte do Estranha História. Aí, mas pamonha é tão bom. Mas, pra cara, ela chamar os outros de pamonha é o melhor elogio que tem na face da terra, né, cara? Nossa! Pô, é. Chamar o namorado de pamonha, pamonha. Vem cá, minha pamonha gostosa. A pamonha, cara, ela tem um negócio psicológico também. Que tem aquela pamonha gourmet lá, que vem em popo, com as porra. Tem a pamonha roots, que eu como aqui no interior, que vem, né, na milho, assim, naquela... Na palha, né, cara? Naquela casca do milho. E puta, cara, aquilo ali é muito psicológico, porque parece que tá mais gostoso, mas pode estar o mesmo gosto, mas só de você abrir aquela trouxinha, né? Não vai estar, não. Tem um cheirinho, né? Parece, aquele negócio deixa um cheirinho também, né? Rapaz, eu vou te falar que eu vou ficar pra uma coisa bem, bem óbvia, mas que é impossível não gostar, que é pizza, né, meu? Porque pizza, cara, tem tanta variedade, e assim, ela é boa fria, ela é boa quente, ela é boa, meu, de qualquer jeito, meu. É uma parada que alguém inventou e falou assim, agora vocês vão engordar seu bando de puto. Aí vou inventar a pizza, sabe? É verdade. Porque, cara, não tem, eu acho que não existe uma pessoa que eu conheça, em sacanagem, que não gosta de alguma pizza. Pode não gostar de tudo, mas de alguma pizza, eu não conheço alguém que fala assim, ah, não gosto de pizza. Eu não conheço. É verdade. Agrada todo mundo, né, mano? Tem, tipo, pizza vegana, pizza vegetariana, pizza light, pizza sei lá o quê. Tem, pô, o pessoal faz até sem farinha a pizza. Eu não sei como faz, fica bom. Nossa, como é que consegue, mas fica bom. Nossa, cara, pizza é uma desgraça. É um alimento pra unir todas as tribos. É. E é um bagulho, cara. Pizza é tão bom, cara, que é um bagulho que você aceita do jeito que vier. Você vai na churrascaria, você fala aqueles ponto pra mais, pra menos, mal passado. Pizza não, cara. A pizza, se ela vier torrada, você come. Se ela vier crua, você come. Se ela pode vir massa grossa, come. Massa fina, come. De padaria, come. Gourmet, come. O motoboy virou a pizza e o queijo foi pra um lado, você come. Tá ligado? Não tem jeito, mano. Pode acontecer o que for. Com ketchup, sem ketchup, com azeite. De todo jeito. Pizza fria. Cara, pizza de queijo. Delis Frier. Na madrugada vem uma fada e dá um beijo na pizza. E aí quando você acorda, mano, você fala, cara, que delícia, não, tá ligado? Você enrola, né? Você faz aquela meia dobradinha assim com a mão, assim, e come, né? Cara, aí fica bom de mesmo. Cara, um negócio que eu faço muito, velho, é tipo, quando sobra pizza pro outro dia, tá ligado? Eu pego duas fatias, faço como se fosse um sanduíche, e eu coloco na sanduicheira, tá ligado? Porque, cara, é o melhor jeito de esquentar a pizza, tá ligado? Porque se for no micro-ondas, ela fica mole, tá ligado? Mas se você botar na sanduicheira, a massa, ela fica crocantezinha de novo, tá ligado? E, putz, fica muito bom. É, mas frio também é bom, né? Tá ligado? Frio também é massa, tá ligado? Com Guaraná Antártica, velho. Vai tomar no cu, melhor demais. Coisa que tem. Fica aquele pizza gostinho fria, do Guaraná céu da boca, véio. Assim, ó. Paga nós, Guaraná. Não, velho, é bom demais. Aqui em São Paulo tem um evento que é a pizza de madrugada de 10 reais, assim. Eu não sei se vocês já viram. Mas, tipo, tem uns lugares que você vai dar rolê, tipo, no centro, lá pela Roosevelt, esses lugares assim, que passam os motoboy, tipo, vendendo as pizzas, meio que sobrou, as pizzas zoadas, assim, tá ligado? Aí tem... Você compra pizza, mano, por 10 reais. Duas pizzas por 15 reais, assim. E é uma pizza tão ruim, mas tão ruim, só que todo mundo come muito feliz, muito alegre. Tá todo mundo no rolê, querendo tanto comer. E passa o cara, pizza 10 reais. E tem dois sabores, que é a pizza de cebola, que eles vendem como calabresa, mas só tem cebola. Boa! É a pizza de cebola com calabresa. no cheiro. Não. Traumatizado. Se você der sorte, tem calabresa. Isso quando a calabresa não é tipo salsicha. Quando tá o cara enfia a mão no pote de cebola e sem querer ele puxa um pouquinho de calabresa, ele deixa, né? Sim, tem um retrogosto de calabresa ali em algum lugar. E a pizza de queijo duro, fria e nojenta, que é a mais gostosa. É muito bom. Cara. Mas, ó, esse problema que você falou. Esse problema que você falou, acho que não é um problema exclusivo daí, porque a Kel, ela também reclama muito das pizzas lá de onde ela mora, das L. E aqui em Colinas. Não, mas essa cara, é só de 10 reais mesmo. As outras não, mas é boa. As outras são boas? Ah, porque a Kel reclama das ZL lá, que é mais ou menos, não sei o quê. E aqui em Colinas tem uma tradição de pizza fodida aqui, cara. Porque aqui tem muita família italiana e o caramba. E, meu, tem umas 10 pizzarias num bairro de 2 mil pessoas, tá ligado? Tem pizzaria pra caralho. Ah, aqui na Zona Norte também. Cara, e eu vou te falar... Muita pizzaria aqui. E eu vou te falar, mano, tem uma pizzaria aqui. Eu não vou falar o nome dela porque eu não lembro, senão eu falaria. Mas o cara que faz a pizza lá, o pizzaiolo, ele é muito zica, velho. Cara, ele é muito... Sabe quando o cara faz a pizza de queijo... Uma pizza de mussarela tradicional. Dá aquela douradinha por cima do queijo, assim, de forma uniforme, na pizza toda. Caraca. De um jeito que o queijo por cima fica bem crocante, nossa, torradinho assim, e por dentro fica bem, sabe? Molinho. Ah, puta que... Já tô com fome! Forno a lenha, cara. Uhum. E ele vai dando aquela viradinha, sabe? Ele vai dando aquela giradinha assim, ó. Chá, chá, chá. E a pizza vai rodando assim, ó, no mesmo eixo. Cara, puta que velho. Forno a lenha é bom. Cara, faz muita diferença. Fica até a terrinha do forno assim, embaixo da, da pizza. Cara. Puta, cara. Nossa, é bom. Você come carvão bom, feliz. Cara. É que nem o pessoal faz churrasco sem carvão, velho. Desculpa, não dá. Não fica legal, cara. Não é a mesma coisa, mas... Churrasqueira. Eu trouxe aqui minha churrasqueira elétrica. Sai daqui com essa merda aqui, mano. Sou churrasqueiro com feito de calota de carro. É uma churrasqueira errada. Eu fico imaginando o Hidalgo chegar assim, pô, pessoal, porra, aqui, eu trouxe aí minha churrasqueira. Chaca essa porcaria daqui, tacando a barata na cabeça do cara. Quando eu vou, a galera nem faz isso, tá maluco? Primeiro que é o seguinte, é tipo, vamos marcar um churrasco na casa de fulano, né, pô? Nunca fiz churrasco na casa de fulano, né? Nunca teve. Aí eu, fulano, como é que é aí? Não, que eu tenho uma churrasqueira elétrica. Se preocupar não, pô, gastar energia da tua casa. Eu levo a minha. Toda vez que eu ficar fazendo isso, rapaz, eu tô com fome. Eu preciso de comer, porra. Mas nós fomos salgado ali. Salgado é o caralho, já viu ficar a pessoa viver com salgado? Meu pai, ele tem uma pizzaria, tá ligado? E, normalmente, toda semana tem pizza aqui em casa, a gente come e tal. Cara, que privilégio, hein? Porra. É bom, velho. O grande problema de pizza, assim, é a questão... É o queijo, tá ligado? Porque, tipo, a mussarela que a gente usa aqui no Brasil, na verdade, ela é... Não é mussarela nossa, é mussarela tipo boa. Tipo mussarela, né? É o tipo... Esse é o problema, cara. É duas coisas que é foda, hein? É, quando ela acaba de sair do forno, e ela vem instalando, você bota o ovo ouvido assim, ó, pertinho, e ela vem. Ela fala com você. Tá ligado? Ela fala. Ela tá pedindo a pizza. Puta, pra quem não comeu. Ela... Pode prestigiar hoje. Eu quero morrer. Tá ligado? E você, pizza, é claro que você come, tá ligado? E a do outro dia que você, yes, e come lá, e, cara, é tão bom, velho. Tomar café no meio. Aí você vê, né? O cara tinha todo motivo do mundo de não gostar mais de pizza, né? Pô, filho de um dono de pizzaria, mas o cara ama ainda. Tu vê que a parada é muito boa mesmo, não tem como, pizza, né? Pizza, cara, é foda. O bagulho é do diabo, não tem pra ninguém. Agora, qual é o sabor que vocês mais gostam? Eu gosto daquela pizza de mussarela de búfala, né? Com tomate seco e rúcula. Eu sei que é meio brega, mas eu gosto. Nossa, eu acho delicioso também, tomate seco. Muito bom. Para só no mussarela de búfala, tá ligado? Que é a mussarela original. Pô, demais, né? Porra. Boa, né? É. Só que aí você paga 60 pau na pizza. Esse é um problema, tá ligado? Tem... Aí aqui tá, rapidão. A mussarela, quando ela esfria, ela ainda fica cremosa, tá ligado? Essa aqui é a diferença. Aí o cara pega a mussarela, tipo mussarela, e ela vira aquele bloco de queijo. Mas ainda assim, bom. Tem uma pizzaria aqui perto de casa que a gente descobriu esses dias que, mano, sensacional. A gente compra a pizza, tipo, com borda recheada, caralho, taxa de entrega, tudo. E dá tipo R$25, R$26, por aí, mano. Tá. Não cozinha mais, no padrão, né? No padrão aqui, né? Tipo, é barato, assim, né? Porque pizza na Zona Norte é caro. É, então. E aí, mano, eles fazem essa de rúcula com tomate seco. Mano, puta que me pariu. que... Nossa, que pizza, cara. Que delícia. É, top. Esse bagulho de colocar coisa verde na pizza, cara, mudou a minha pizza preferida. A minha pizza preferida sempre foi Bauru. Que é aquela pizza com queijo e presunto, né? O cara faz o apresuntado, ou o presunto, aquele queijo. Pô, mano, aquilo pra mim era o néctar, tá ligado? Mas a Kel é vegetariana. E aí eu comecei a namorar com a Kel, comecei a sair com a Kel. E na hora de comer pizza eu não podia pedir carne, porque eu tava com ela, aquela coisa, né? E aí, meu irmão, eu descobri a pizza de mussarela, tomatinho e brócolis. E eu vou te falar, cara, que delícia. É bom demais. Quando você fala, fala assim... Pra tomate quem... cereja, velho. É, cara, pra quem nunca comeu, é né? É pipoca vegana. Pipoca também é vegana. Pra quem nunca... pra quem nunca comeu, você fala assim, uma pizza com brócolis, aí o cara já traz toda aquela coisa da infância, brócolis, não sei o quê... Mano, come uma pizza de mussarela com brócolis pelo menos uma vez na sua vida. Primeiro que aquela porra daquele brócolis vem crocante, cara, crocante e dourado. E aí você come junto com a mussarela que tá bem macia. Já perdeu tudo que tinha de brócolis. Ali. Nossa, tem cara, nada. É um tesão. Você morde o negócio estrala na sua boca igual amendoim, tá ligado? Puta, cara, é bom demais. E aí eu passei a gostar muito dessa. E agora, mesmo quando a Kel não tá aqui, eu peço uma pizza e eu falo, cara, não resisto aquele brócolis. Mano, o meu sabor preferido de pizza é calabresa, velho. Eu gosto muito de pizza calabresa, velho. Pra mim é a que há. E acho que e junto assim também, dividindo o pódio, é portuguesa. Essa portuguesa eu gosto muito, velho. Isso é engraçado, isso é uma parada interessante. Como é que é o portuguesa de vocês? Porque acontece, eu já morei em Minas. Muda pra caralho. E cada lugar é um lugar. Por exemplo, no Espírito Santo, tem alguns lugares que vende pizza calabresa que vem com salmão, sei lá o que que vem, peixe em cima, né? Eu acho que nem é salmão, não, acho que é sardinha, sei lá, uma coisa assim em cima. Falei, gente, que portuguesa é essa com sardinha, mano? Apesar que tem lógica, se parar pra pensar, né? Português, né? Peixe, tem até a ver, assim. Mas caraca, como é que vem a de vocês aí? Aqui só vem aquele milho, né? Milho é aquele. Qual que é o negócio verdinho? É o... Então, ervilha. Rapaz. Isso, pimentão, ervilha, aí vem, pô, cebola, ovo, e eu acho que é só. Acho que é só isso. E, lógico, né, mussarela. Além disso que o Olivier falou, é presunto e queijo. Essa é a pizza portuguesa. Também. Às vezes vem presunto mentira. Também, é verdade. Ela vai... Então, é todo mundo igual, né? É parecendo que tem lugares que muda muito, cara. Tem gente aqui de todo canto, bem diferente, assim, os lugares, e eles são todos iguais. Talvez a pizza portuguesa seja bem parecida, no fim das contas. Pizza portuguesa é uma pizza de mussarela. Pizza portuguesa é uma pizza de mussarela. Em cima tem uns tomatinhos, tem presunto, tem o ovo cozido, que é tradicional, e já era. O resto vem na mussarela, já. Azeitonas, tomate, já vem na mussarela. Basicamente sobrinha daqui. Mas esse que eu não entendo, tá vendo? Aí que tá. Pizza de mussarela, aí vem azeitona. Pô, meu irmão, é pizza de mussarela. Não tem que vir azeitona, porra. Por que não? Entendeu? Azeitona é um acompanhamento geral, vai em todas as pizzas. Caraca, em todas? Sei lá, é estranho, cada um. Então. A massa vai em todas também. Vamos tirar a massa, não, quero só o queijo. Pizza de mussarela sem massa. Queijo do prato, douradinho, tá ligado? Com ketchup maionese cortadinho. Ó, voltando pro churrasco, que já falando também uma das comidas que eu mais gosto, acaba sendo o churrasco, cara. Por quê? Trabalhando o dia inteiro ali com aquela parada e tal. E como tem lá na churrasqueira à disposição, pra quem é funcionário, então, puta, churrasco pra mim é top, eu como muito churrasco. E vocês estavam falando do lance da churrasqueira. A churrasqueira lá do meu restaurante, ela é de tijolo, tá ligado? Ela é a churrasqueira de carvão. E é o único aqui em Colinas. Então, tem muita gente que vai lá só por causa da churrasqueira, porque fala, mano, o sabor não tem pra ninguém. Porque a churrasqueira elétrica, qual que é o lance dela que me fode a cabeça, que eu não consigo aceitar? Ela gira a carne. Então, o que acontece? Quando ela gira a carne, ela deixa a carne molinha, tá ligado? Só que a carne fica molinha porque aquela gordura excessiva que ia pegar fica dentro da carne. Então, quando o cara come a carne e ela tá macia, ele fala, nossa, que carne não tá boa, cara. Porque o que deixa a carne boa é o seguinte, é aquela gordura ferver, certo? Ela que, a que tá embaixo cozinha a carne pela parte de baixo, e a que tá em cima desce pela carne fervendo, tá ligado? O sabor vai todo pra dentro. O que cai na churrasqueira de carvão é o excesso. Então, quando você pega a carne, ela não tá melada daquele jeito, e ela tá tá com puta sabor interno, que é o que a galera chama de sabor de churrasqueira. Não tem sabor de churrasqueira. É o sabor da gordura que foi cozida da forma certa, ali, assada, no caso, e entrou dentro da carne, tá ligado? Deixou o gosto lá por dentro, né? Ah, eu sei. Eu concordo com o que o Febrinho falou, mas a questão do gosto da churrasqueira é o defumado que a fumaça. Sim. Que a fumaça do carvão dá, tá ligado? É, exatamente. O tempo que a carne tá lá, ele faz essa questão do defumado, tá ligado? Sim. É igual o frango de padaria. Frango de padaria não gira? Ele gira. Uhum. Por volta ele não é mó douradinho? Aí quando você abre o frango tá pálido. Sem vida nenhuma. Por conta disso também. Agora você faz um coxinha de frango na churrasqueira, ela fica muito boa, cara. Também por conta desse esquema da gordura. Porque, querendo ou não, o que dá sabor na carne é a gordura, né? Vejo gente lá no restaurante pedindo pra tirar gordura ou pedindo bem passado e eu falo, puta, cara, esse cara aí... Não. Mano, foi que nem uma vez, tipo, fizeram... Eu já vi fazendo picanha. E aí, quando veio, tipo, o churrasqueiro já saiu cortando, tá ligado? Ela na tábua. E assim, e eu vi que tava, tipo, dando uma separada na gordura, tá ligado? Aí eu, porra, cara, aí é... Ele tá guardando o ouro pra ele, tá ligado? Uhum. Mas quando eu menos percebo, ele tá jogando fora a gordura. What? O vídeo pulou, né, em câmera lenta. Não! Ó, que é essa, velho? Eu vou te falar, mas eu não consigo comer. Tem picanha e picanha, né? Tem que picanha que o cara bota, sei lá, dois dedos de gordura. Aí não dá, né, meu? Porque aí fica enjoativo. Você comer gordura pura. Não dá. Mano, tem que saber fazer, velho. Tem que saber fazer. É a gordura chegar, derreter bem direitinho e você comer ela tranquilo. Agora, outra coisa também, né? Se o churrasco só for de picanha, porra, aí também o cara também, caralho, fica parafinado da boca até o estômago, tá ligado? Aqui é quando faz a picanha e aquele cantinho da gordura fica tipo bem douradinho assim, aí fica meio crocante. Nossa, tipo, só um pouquinho assim. Um toicinho de picanha, né? Fica uma delícia. Caralho. Mas, cara, a gordura, isso que o Olivier falou, é uma grande verdade. Só que é aí que separa o preparo da hora de você comer. Porque a picanha, você tem que preparar com gordura. Ela pode ter 6 dedos de gordura. Foda-se, tem que preparar com gordura. Quando for pro prato e o cara quiser tirar um pouco da gordura, tudo bem. Mas na hora do preparo, a gordura é necessária, entendeu? Então, se for... Sim, não só a picanha, né? Qualquer carne, né? Mas qualquer a picanha carne, é especialmente, porque, por exemplo, você pega um bife que você compra no mercado, uma coisa assim, você pode fazer ele numa boa e ele quase não tem gordura. Agora, você pega uma picanha, cara, sem gordura, não é nem picanha, sabe? O gosto fica, sei lá, um coxão mole. Não tem aquele sabor da gordura, né? Irmão, é aquele negócio. Por isso que, tipo, não tem churrasco de filé mignon, tá ligado? Porque a porra do filé mignon não tem gordura. Aí a galera, tipo, dá aquela temperada forte, tá ligado? Mostarda, coisa assim, pra ele ficar gostoso. É muito limpo, né? Uma carne limpa, né? É carne de panela, no fim das contas, tá ligado? Sim. Cara, você tirar a gordura da picanha, você faz isso, porque a carne, a picanha, ela tem, assim, no Brasil tem aquela questão de que, tipo, não tem tanta gordura entranhada, que é o marmoreio, ou aquele marmoreado de gordura, tá ligado? Entre as fibras da carne, ter gordura, que é isso que deixa a carne foda, tá ligado? Eu tô até salivando aqui já. Tá ligado? O cara faz isso, tipo, tirar a gordura da picanha antes de ir pro forno, meu irmão. Você tá maluco? Nossa, cara, faz, é muito mal. Eu vou cheiro, falar, eu não só não tiro a gordura da picanha, mas às vezes eu preparo, e quando eu vou virar a gordura pra dar aquela tostadinha, né? Eu ainda pego umas tirinhas de bacon que já tá separado e boto por cima da outra parte. Que aí vai. O bacon vai derreter. Estragou a picanha, estragou. Não, eu faço muito isso com carne. Qualquer carne que eu vou botar na coisa, eu boto, tipo, uns baconzinhos por cima. Caralho, que ele vai, aí o bacon vai dar um gosto foda. Vai dando gosto. Fora do bacon, é tipo assim, existem algumas comidas que elas são demônios, né? Tipo, o bacon, cara, ele é o demônio do sabor. Ele infecta tudo. E a beterraba é o demônio da cor. Caralho, se você estiver fazendo uma panela de arroz e você pegar e colocar uma fatia de beterraba no meio, vai fazer alguma coisa. Quando você voltar, seu fogão tá vermelho. Certeza, cara. Ela pinta tudo. Quando era pequeno, cara, sabe quando a criança descobre? Não sei se já aconteceu com vocês. A gente descobre um alimento que é só comer aquilo por um tempo, sim. Aí eu descobri a beterraba, que eu achava ter beterraba bonita e tal, queria só comer beterraba. Aí, cara, uma vez eu fui e comi muita beterraba. Aí depois vai fazer xixi, né? Fica com couro o xixi. Cara, eu morri. morri de medo. Eu pensei que eu tava morrendo, cara. Aí começou a chorar, minha mãe falou assim: parece que você tá enterrava no sangue. Ela, né, a cor da carne do ser humano e de muitos animais não era vermelho. Ela ficou vermelha por causa da beterraba. Que alguém comeu e espalhou pra todo mundo. Cara, minha avó já fez arroz com beterraba na casa dela. O meu arroz ficou vermelho. Aqui na minha casa. Puta, beterraba, cara, não tem pra ninguém. O bagulho é a cor da comida, tá ligado? É o demônio da cor, não tem jeito. Você coloca no... Mano. Você faz um sanduíche. O Wilde é o... Não, pera, agora eu vou falar de beterraba. O Wilde é o... Ei, mestre... Tá do... Não, pera. Não, não, o Wilde é o mestre dos lanches, cara. O Wilde faz um lanche foda lá, o caralho, bife de 6 dedos de altura, aquela porra... Hambúrguer. Agora é o seguinte, cara, se você pôr uma beterraba no seu lanche, acabou. Porque ela toma tudo, ela faz tudo, cara... É uma comida que, sei lá, eu acho que era pra ser colorante, beterraba. Acho que ninguém era pra comer, era só pra pôr cor, tá ligado? Os caras podiam fazer um líquido que você dá uma pingadinha, mas não tem como, porque os cientistas falam, não dá, cara, se você pingar, vai colorir sua casa inteira. Se aquela porra ferver, o vapor subir, o teto fica vermelho, cara. Como que pode uma comida dessa? Eu fico puto, cara. Toda vez que eu ficar fazendo isso, rapaz, eu tô com fome. Eu preciso de comer, porra. Mas nós comemos salgado ali. Salgado é o caralho. Já viu ficar a pessoa viver com salgado? Cara, é batata frita também, né? Não, não, pera, porra. pera. Não tá saindo de churrasco agora, não. Um negócio. Também tô. O negócio que eu gosto muito de churrasco, que até faz um tempo que eu não faço, é picanha invertida. Puta, cara. Quando eu descobri a maravilha da picanha invertida, eu, putz, vou fazer essa parada aí. Só que dá trabalho, tá ligado? É. Porque, meu irmão, eu não tenho... Porque é o seguinte, vou explicar a picanha invertida rapidão. Você pega uma peça de picanha, normalmente você vê a picanha, ela é meio triangular, tá ligado? E aí o que é que você faz? Você faz uma incisão dentro dela pra ela virar tipo uma bolsa, tá ligado? Você corta ela no meio e ela vira tipo uma carteira de carne. É, pronto, uma touca. Pode até vestir se você quiser. E aí você mete a mão... Veste e sai no sol, tá ligado? Com aquela picanha na cabeça. Nossa senhora. Tô... É a touca Lady Gaga. Aí você... mão nesse buraco que você fez e pega no fundo e puxa ela, inverte. Ou seja, a gordura vai ficar por dentro. Você vira, tá do ligado? Avesso, né? Você bota ela do avesso. É que nem a meia. A meia, quando você tira a meia, a meia vira ao contrário. É tipo isso, só que não é uma picanha, né? Boa, essa analogia é boa aí. Também. E aí, tipo, essa é a picanha invertida, tá ligado? Você vai botar lá no enrolar no papel alumínio, o que for, vai deixar lá um bom tempo pra ela assar e cozinhar por dentro, tá ligado? A gordura vai derreter e vai derreter por dentro, vai evaporar e tal, vai ficar... aquela maravilha. E você ainda tem um enhance, você pode rechear ela, tá ligado? É. O que deixa tudo melhor. Que foi a invenção, né? Deus inventou a picanha invertida. Veio o diabo e falou, vou inventar a picanha invertida recheada. Que essa vai ser 5 mil calorias, tá ligado? Cara, com bacon. Não, eu boto uma... Primeiro, uma calabresa inteira vai dentro do aí, bolso, tá? E aí você tem que ter um picanhão... Queijo gorgonzola não, provolone, cebola, bacon e sei lá, tudo que tiver de gostoso na sua cozinha, e você tudo coloca que lá. Bom. Aí nasce a menina super poderosa. É, bom. Cara, sai o cheiro daquela boquinha dela tão bom. Quando põe a cebola junto com bacon, junto com calabresa, puta, dá um negócio químico ali, vem a fadinha que eu falei, e dá um beijinho e sai um cheiro que você fala, tá. Pariu, velho! Em rodela, tá ligado? E puta, não, velho, muito senhora, bom. Véio, dá pra ver o futuro ali, tá ligado? Tu gosta. Uma coisa que eu faço muito aqui em casa, já que a gente tá falando de churrasco, que eu faço bastante, o pessoal curte bastante. O que acontece? Quando eu era bem pequenininho, eu fui criado na Argentina, né? Então algumas coisas de lá eu ainda pego. E aí eu faço um chimichurri, né? Eu faço no estilo argentino mesmo. Que é um molho argentino pra carne, né? Pra churrasco. Cara, o pessoal gosta, passa em qualquer coisa. Bota em até pizza o pessoal bota o chimichurri. Caralho! O negócio é muito bom. Ó, carne, o tempero da carne... Rapidão, Olivia, desculpa aí. Tempero da carne é sal, tá ligado? No máximo, sei lá, uma pimentinha do reino preto, tá ligado? Agora... carne com chimichurri, meu irmão. Você botar lá ela pra assar, fica muito bom também, velho. Puta, fica muito bom. Sabor, é, principalmente quando a carne já não é muito saborosa. Até às vezes você compra uma carne, você não tá com muito dinheiro, você compra uma carne mais ou menos, né? Por exemplo, um frango, pô, vai comprar um drumetezinho, aí, pô, vou botar o chimichurri. Aí dá um bom sabor, né? Aí, só pra resumir aí, se o pessoal quiser fazer em casa, dá pra procurar. Mas, basicamente, você tem que botar orégano, né? Salsinha, alho, né? Você bota manjericão fresco, de preferência, azeite e um pouco de de vinagre, assim. Basicamente é isso. Aí depois o resto das coisas você vai botando. Se você gosta de pimenta, você bota pimenta. Eu boto pimenta, né? Aí pode botar pimenta do reino, ou pode botar pimenta, né, malagueta. Aí cada um faz do jeito que gosta. Mas basicamente é isso que tem, que leva o negócio. Cara, pô, falando, é bom pra... Olivier falando de molho, cara. Tem um molho que... Não sei nem se é molho, é uma depravação aquilo ali. Que servem lá no Zé do Hambúrguer, cara. Que é aquele molhinho pra comer com batata. Aquele molhinho de maionese. Que os caras, sei lá que porra que eles... É maionese verde, a maionese verde. Mano, dá verde. Vontade de comer isso com colher igual um iogurte, velho. Não, porra, só um sorvete, velho. Eu comeria feito sorvete fácil aquele ali, ó. Cara, e aí tem quantas uma parada. Vezes eu tive que resistir pra não enfiar a colher e meter. Enfiar a cara, a né? A bisnaga, tá ligado? A bisnaga e tomar com uma mamadeira. Assim, eu sou um bebê choca, agora. Me dá uma mamadeira de maionese verde. De maionese verde? Pra quem começa, porra, desse molho que a gente tá falando, é uma maionese temperada, não sei como é o nome disso. Tem um esquema que eu faço... Maionese temperada. Tem um esquema que eu faço que deixa desgraçado de bom também. O que eu faço? Eu chego lá no Zé do Hambúrguer, eu ponho ela num prato, que vem num potinho. Primeira coisa, eu já jogo num prato. Pó! Já espalha aquela porra. Pego o negócio de ketchup e jogo em cima. Eu ouvi o barulho. Faz aquele barulho, né? Prato. Eu pego o ketchup, jogo o ketchup até umas horas em cima. Pego a maionese, jogo até umas horas e misturo as três paradas, malandro. Vira um molho grosso com aquele gosto. Nossa, daquela maionese. Dá pra rebocar a casa. Mano, e você faz o seguinte, você pega a batata, você passa naquele negócio. Você... Puta que pariu! Ou então você pega um molho. Eu faria o rejunte do meu molho azulejo. Tem molho bom, molho, né, velho? Cara, é bom demais. Molho... Isso. Bom, aí é depravação. Quem gosta de barbecue? Original, bom, tipo Heinz, né, na vida. É bom. Pô, é muito bom, cara. Aquilo eu faço com molho de barbecue, velho. Pô, tu faz, depois me passa a receita, não sei fazer não. É easy. Pô, muito bom, esse cara. Esse bagulho de molho, deve estar gente ouvindo e não entendendo nada, porque nunca comeu, porra, como assim? Cara, eu aprendi isso depois de velho, vendo Masterchef, esses bagulho aí. Comida tem que ter alguma coisinha molhadinha. Tá ligado? Lógico que tem comida seca, etc. Beleza, mas a grande maioria tem que ter uma coisinha molhadinha, tá ligado? Porque, por exemplo, pega a batata frita lá do Zé do Hambúrguer, que tem o tamanho do meu dedo polegar. É boa, é top. Você come ela numa boa, mas, cara, quando você passa no molhinho, fica top. Uma macarronada ali, óleo, né? Você come numa boa ali, mas, cara, quando você pega uma macarronada com aquele molho de tomate, com aqueles pedacinhos de carne, top, molho, sabe? Branco. Ou então branco, um molho branco, pode isso, ser também. Mas, molho cara, de gorgonzola. Aí, puta, pô, macarrão cara, com muda, bastante, né? Ele é muito porra, bom, né? Muda o... Tem gente que faz aquele molho. Nossa. Só que é sujo o macarrão, né? Mas não dá gosto, né, não, cara? Tem que gostar bastante de molho, macarrão, cara. Tem muito que ter bom. Molho. Nossa, eu brigo, cara. Eu brigo na minha vida que eu falo. Cara, eu vejo o nego põe um prato de macarrão gigante, aí põe uma colherzinha de molho no meio e fala, o quê? Você tá louco, mano? Ah, eu falo, mano, não, velho. Isso não dá nem pra molhar o meu lábio, tá ligado? Você é louco, cara. O macarrão, ele tem que estar entre a sopa e esse macarrão de uma colher. Tem que ser um regaço, tá ligado? Tem que ser daquele que... O último tanto de macarrão que você vai levar o resto do molho, tá ligado? A última garfada aquele... vai limpar o prato. Tem que ter molho suficiente. Comer com colher, quando você não. Sugar, ele vai fazer... Ele sai melando a sua cozinha inteira. Exato. Ele vai escolhendo, tá ligado? Exatamente. Com um pãozinho, dá aquela xoxadinha no pãozinho. Sabe quando corta. Você liga uma mangueira assim e você pisa perto da boca dela, que ela fica igual uma louca jogando água? O macarrão tem que subir desse jeito. Jogando molho na sua cara. Plá, plá, plá, e você, meu Deus! Aí você começa a fazer aquela mãozinha de italiano, tá ligado? Meu Deus do céu. O macarrão. Imaginando, né? O Febrini comendo em casa. Todo tipo astronauta, assim, pra se proteger, né? Dos molhos voando. Nossa, o macarrão tem que ser assim, cara. Porque se você põe pouco molho, cara, você tira o tesão da comida, tá ligado? É verdade. É igual você... A gente falou de pizza já, mas só um exemplo. Você pede uma pizza e vem só uma rodela de mussarela no meio. É isso aí, tá ligado? É você comer o macarrão com uma rodela de molho no meio. Tipo, não, cara. O molho tem que englobar aquela porra toda ali, sabe? Pô. E aí também tem... Desculpa, só um ponto. E aí também tem aquela delícia que inventaram, né? Que é você jogar o queijo ralado em cima. E quando o molho tá fervendo, que você joga o queijo ralado em cima... Puta que... Você tem que respirar, cara. É importante dizer, tem que ser queijo ralado, não pó de queijo. Né? Não, queijo ralado. O que a gente compra é pó de queijo. Tem que comprar aquele raladinho mesmo, né? Porque tem... Não, peraí. Você tem que comprar... Calma. Você tem que comprar o parmesão. Não, um pedaço de parmesão e ralar em cima na hora. Não pode ser queijo ralado com isso aqui, não. Aquilo é... Não, tudo bem. O cara compra um queijo ralado, assim, bom, tá ligado? Mas, tipo, porra... E outra coisa, a diferença é do cara comprar um queijo parmesão de verdade, assim, ralar em cima. Vai tomar no cu, velho. É outra coisa. Não, e pode falar um negócio. Não sei como é que é aí. Mas aqui, o preço não é tão grande a diferença, não. É óbvio. O investimento inicial é mais caro. Ou seja, você vai ter que comprar um pedaço de queijo que é muito maior do que o saquinho. Mas se você parar pra calcular em peso, você vai ver que o preço é igual, praticamente, tá, entendeu? Não vale a pena. Ah, mas aí você paga o trampo, né? É, então. Pô, mas aí fala sério, é facinho. Esses dias eu vi aquelezinho pequenininho, assim, tipo, fui fazer um macarrão, aí fui comprar, tipo, no mercadinho aqui perto mesmo, que é os mais caros, né, velho? 4 contas. Aí, não, cê é louco, tava, tipo, R$6. Ah, porra. Nossa. Tipo, era R$5,90, um bagulho assim. Aí, dá pra comprar. Mano, cê é louco. Facinho, nossa, queijo. Nem mal. Mas, ó, tem uma grande parcela da população mundial que coloca o queijo de um jeito errado. Porque a galera faz o quê? Eles põem lá o macarrão, aquela coisa, você quer, fica conversando, o caralho. Aí, o molho do macarrão tem que estar fervendo na hora que você pôr o queijo ralado. Porque se você põe o queijo ralado depois que o molho já tá numa cota, fica aquela neve, tá ligado? E o queijo ralado não é pra ficar aquela neve. Ele é pra derreter. Ele tá ralado justamente pra facilitar. Então você pega o molho fervendo da panela, joga em cima do macarrão e pega o queijo e joga em cima do molho. É por isso, inclusive, que você não deve pôr o molho e depois o macarrão. E depois, quando você vai pôr o queijo ralado vai ficar em cima do macarrão e não vai derreter, tá ligado? Rapaz, aí vem aquela velha história, né, do botar o arroz e o feijão um em cima do outro. Ah, mas aí não tem diferença. O fora do queijo ralado é que se você põe em cima do macarrão puro, ele não derrete, fica aquela neve. E aí tem gente que fala, puta, eu não gosto de queijo ralado porque fica aquela neve. Não, cara, é porque você não põe do jeito certo. Coloca fervendo que ele vai sumir dentro do molho. É. O molho vai ficar mais encorpado ainda, tá ligado? Não, eu também. Não, e tem queijo ralado que é vagabundo. Eu gosto tem dele derretidinho, queijo, de qualquer tem jeito. Tem queijo que não derrete. Tem aqueles queijo ralado em pó que eu não derrete, cara. Tem uns que não derrete. Você bota por cima e não, tá nem aí. Tipo, é farinha dura, mesmo. É muito ruim. É tipo uma farinha, é verdade. Cara, uma parada que é top junto com o macarrão, não sei se vocês gostam, é a almôndega, cara. Tipo, macarrão. Puta, cara. As corbeta. Aquela que você abre assim, ela... Tchui, tudo... Do tamanho do seu punho, tá ligado? Do seu punho fechado. Nossa, cara, é bom demais, cara. Puta que pariu. Nossa, minha mãe faz uma almôndega. Puta que pariu. Puta. Não, e tem a variação, né, da almôndega, que é o pessoal faz muito no churrasco, né? Que é bota com queijo, tarará, e bota no churrasco, já viu? Que o pessoal chama... Ah, esqueci o nome, gente. Eu acho que o Wilde deve saber. Que é tipo uma almôndega, só que recheada com queijo, com um monte de coisa, e você bota pra fazer no eu sei o nome. Churrasco. Esse é o nome. Porra, chama bolinho de carne. Carne. Almôndega no churrasco. É, bolinho de carne recheado. Cara, falando nesse bagulho, tem um negócio que eu descobri, tem muito tempo não, hein, cara. Nunca tinha comido, assim, pra valer mesmo, que é o pão de alho. Mas o pão de alho bem feito mesmo, cara. Aquele pão de alho, cara, quem foi o filho da puta que inventou? Que é muito bom, cara. É muito bom. Nossa senhora. Isso é bom, mas ele é estratégia, você sabe, né? Principalmente se você for comer numa churrascaria, porque o alho, ele dá uma sensação de saciedade, né? Ai, mas me manda então, pão de alho. Pode mandar. Valela! Manda essa porra que eu como 10 e... É aquele negócio. Olha só, Vidal, nada a ver, meu irmão. Você não vai comer, não vai ficar comendo pão de alho em churrascaria. Porque e a jogada é essa, você ficar comendo pão e se encher e... Ah, não quero mais essa picanha. Não, exatamente, meu irmão. É isso. Você vai no rodízio, meu irmão, pra fazer o metre, ficar puto, tá ligado? A galera fica chorando lá e você lá, comendo 48 fatias de picanha. Pega o pão de alho, põe a picanha dentro, né? Pega o pão de alho, põe a picanha dentro e come. Com todo, corta a mão e bota a picanha aqui, bota e faz um sanduíche. Caralho. Não, mano, eu tô só imaginando esse sanduíche de pão de alho, velho. Você imagina se fazer um fucking sanduíche em que o pão é um pão de alho. Mano, não. Nossa, não, deve ser bom demais. Eu morro antes, eu acho que eu explodo. Tipo, sumo. Nossa, seria bom demais. Toda vez que eu ficar fazendo isso, rapaz, eu tô com fome. Eu preciso de comer, porra. Mas nós fomos salgado ali. Salgado é o caralho, já viu ficar a pessoa viver com salgado? Agora, deixa eu puxar uma comida aqui muito simples e que eu amo. E que, cara, eu acho que ela merece um carinho, que é a coxinha. Puta, ah, cara, não, coxinha é bom demais, nossa, cara. Puta que pariu, velho. Bem feito, caralho. Tem que ser uma coxinha não, bem feita. Sabe uma coisa que eu tenho, que é muito... Eu não sei, cara, mas quando eu vou comer coxinha... Não, eu não curto muito ketchup, né? Mas tem um ketchup que acaba comigo, que é o ketchup aguado. De boteco. Com açúcar. Puta, ele é doce. Nossa, ele parece que tá tomando um xarope. Eu amo pôr aquilo na coxinha. Pode ser a coxinha mais gostosa do mundo, mais gourmet do universo. Eu olho aquele ketchupzinho aguado, eu faço... É igual a pimentinha, né? O molho de pimenta de boteco é assim também. Pra você que gosta de pimenta, mas pega muita pimenta ardida e fala, puta, não dá pra mim, vai no boteco. Porque eles põem uma porra de uma água daquela merda lá, que fica aguado com sua porra, mas tem aquele gostinho lá no fundo da sua garganta, assim, de pimenta. Você vai... Você sente ele, você, tá ligado? Você entende ele lá atrás. Aí você fala, ô, oh, isso aqui é top. E aí você come uma coxinha com pimenta de boa. Eu amo aquele ketchup vagabundo. Nossa, eu adoro. Aí quando eu vou no botecão e eles põem Heinz lá, os ketchup bom, eu fico puta, velho. Eu gosto daquele no negócio transparente, com o bico já tá tudo lambrecado de ketchup. O Wilde falou do Guaraná, aquela hora lá. Coxinha com aquele Guaraná KS, cara. Puta que pariu. Bem Nossa. Geladão. Que você bebe na boca, no gargalo. Você manda pra dentro. Você, eita, pô! KS? Que é, aquela de vidro, assim, compridinha. É, ah, tá. 250. É. E a Tob, que também chama Tob. É tipo aquela garrafa antiga de cerveja. Agora é de litrão, né? Agora é menor, né? É, cara, menor. Isso é uma delícia, velho. Eu lembro até do... Eu lembro do Rafinha Bastos falando da coxinha, cara. Eu discordo, mas é muito engraçado ele falando. Que ele fala assim, pensa na coxinha. O cara pega o frango, pega a coxa do frango, desfia pra fazer uma nova coxinha de frango. É muito engraçado. Lógico que é diferente, né? Mas, é porra, muito trabalho, né? A massa, mas tudo. Mas não sei se vocês já comeram. Lá no Rio, onde eu morava, no Rio, tinha a coxinha que era uma coxinha mesmo. Era uma coxinha e com empanada por cima. Ah, e era boa, cara. Tem nos botecos também. Ela é até boa, é até boa. Não, ela é até boa, mas tem uns botecos aqui que tem que ter muita coragem pra pegar a coxinha do ossinho, do osso, essa coxa que é coxa mesmo. É porque ela vai crua. É tensa, Mas, exatamente. Cara, o top da... ovo, né? O ovo também é sinistro. Eu não tenho coragem de comer ovo na rua. Esse ovo empanado, não tenho coragem, cara. Polovo, o top da coxinha, meu irmão, é o seguinte. A galera que faz coxinha em casa, etc, geralmente, eles fazem o quê? Eles temperam a carne da coxinha. E muita gente esquece que você tem que temperar a massa da coxinha, cara. A massa. A massa da coxinha é diferente de uma massa de pizza, por exemplo, que é aquela massa muito clean, né? Muito limpa. A massa da coxinha, meu irmão, você tem que temperar ela com erva, com a coisa... Sabe? Ela fica top. Quando você pega uma coxinha top, você olha que ela tá bem douradinha assim e você vê umas paradinhas verdes do tempero. E aí você fala, eita, porra, essa coxinha tá foda. Essa é... Cara, esse sabe fazer. Esse é o não, cara. E a própria massa da coxinha fica diferente. Quando ela é temperada, você percebe que ela é mais amareladinha, né? Aquela coisa branca, né? Uhum. Aí você tem vontade de comer, porque às vezes quando você compra uma mais vagabunda, você come a coxinha e fica só aquele toquinho do fundo, no final. Aí você fala, nossa, puta, vou ter que comer essa merda aí, que não tem gosto de nada. É, né? Então, você fica por até... isso que é importante temperar a massa, né? Uhum. Coisa assim pra você ver que a coxinha é boa. Primeiro, o recheio. O recheio não pode ser seco. Caramba. Às vezes dá muita raiva, você morde aquela coxinha, ela tá tipo até com uma casquinha boa ou coisa, mas quando vê a porra da galinha, é só aquela galinha desfiada na água e sal e acabou-se, tá ligado? Seco, você que tá merda. Nossa, então, quando o recheio. Boca, ele... quando ele é. Quando ele vem bem molhadinho, velho, é muito foda. E tem a coxinha que a massa assim, temperada, tá ligado? Porque, mano, é simples, velho. É aquele negócio de trigo, água, pá. Só que a água, você não vai usar água normal, tá ligado? Você vai pegar o caldo da galinha e jogar lá pra regar a massa e você fazer a massa da coxinha, tá ligado? Cara, fica bom demais. Não, e outra coisa também que dá raiva é quando o cara vai te vender uma coxinha de catupiry que não é catupiry porcaria nenhuma. E também não é nenhum requeijão bom, é um requeijão ruim, cheio de amido. Ah, cara, dá uma raiva, meu, que desgrila. Pô, não me engana, cara. Nossa. Fala pra mim, ó, eu prefiro falar assim, ó, isso aqui não é nem requeijão, é um negócio... Ah, eu vou falar, beleza, então me dá sem nada, do que comer com aquela porcaria horrorosa dentro. Que estraga, né, cara? Às vezes até tempero vem, tá bom. É verdade. Mas quando vem aquele catupiry bem encorpado, nossa, manja, que você morde, você é puto. Nossa! Eu acho que alguém botou a mão aí, cara. Tá no cara. E aí, meu irmão, caralho, a coxinha, cara, a coxinha é boa e ainda tem evolução. E aí o cara faz a coxinha de massa de batata. Puta merda, é tão bom, velho. É caro, mas é bom, cara. Puta que pariu. É, nossa, o Igor falou um negócio. Bolinho de aipim, já comi um bolinho de aipim, que na verdade não era bolinho de aipim, era coxinha com aquela massa do bolinho de aipim. Cara, é bom pra caramba. Tá? Outra coisa que eu ia falar, que aqui é a coxinha, aqui tem muito, é coxinha com massa de macaxeira, que é o aipim, e o recheio não é de frango, é de charque, cara, carne seca. Mas aí não é coxinha, cara, não, você está aqui defamando a coxinha, isso aí não é coxinha. Eu sei. Ele, no final das contas, é um prato típico daqui, em forma de coxinha, tá ligado? Sim, porque tem as variações, mas, cara, por exemplo, tem a coxinha, aí tem as variações que, né, tem o bolinho de queijo, também é uma delícia. É aquelas comidas que servem em festinha, né? Bolinho de queijo, a esfirrinha, sabe? Aquela esfirra pequenininha. Risole. O risole, que é o meia-lua. Exatamente, tem as variações. E todas são maravilhosas, cara. Tem um negócio que eu sou viciado, em boteco também. Quando eu vou pra Lapa, eu como direto. Às vezes como até escondido. É a esfirra fechada, cara. Por que você tem que comer escondido? Aquela esfirra triangular. Eita, como... Essa esfirra vem ver batizada. Como se fosse uma pornografia, tá ligado? Como assim, no cantinho assim, ó... Deixa ninguém ver. Come igual o... Mancha o Smeagol. Exatamente, cara. Gollum. Gollum comendo as lambas lá. Aí ele tá lá. Cara, aquilo ali é muito bom. Vocês falaram do lance do catupiry. Na coxinha, catupiry ok, em vários outros bagulhos, mas eles nunca conseguem acertar. Nessa esfirra, todas vêm foda o catupiry, cara. Porque é a esfirra de carne, certo? Aquela carne, assim, moída, o caramba, e vem o catupiry no meio. E, cara, quando você pega uma top, que os caras fazem o quê? Eles pegam aquela porra daquele triângulo, passa o ovo, assim, por cima, que fica com aquela crostinha, sabe? Quando o cara dá uma dourada, assim, do lado, e aí você morde, meu irmão, vem a massa, vem esse douradinho, vem a carne. Puta que... A carne temperadinha, né, cara? Você vê as ervas, assim, aquele cheirinho. Quando você tira aquela cabecinha dela, sobe o cheirinho. Senti aqui, velho. Você já comeu aquele... Qual é o nome que se chama? É, empanada, que é argentino. Empanada? Já comeu? Puta, nossa, empanada. Que é tipo, cara, é tipo uma espirra fechada também. É exatamente. Nossa. Só que é argentino, cara, é bom pra caramba. Experimenta. Quando você vem algum dia vende empanada... Tem às vezes umas baratinhas no Rei do Mate, mano. Em uns Rei do Mate do centro. Vende umas assim. Cara, eu pensei em outra coisa. Infestação de insetos. Não, cara, tem umas baratinhas no Rei do Mate. Eu, what? O que ela tá fazendo? Chama de detetização, né? Ah, Rei do Mate, não tem Rei do Mate. Baratinha, aí, porra, tem umas baratinhas. É do Habib, João? A Grok não entendeu ainda. Você falou que tem umas baratinhas no Rei do Mate. Aí o Will falou, baratinha. Tá. Aí eu fiquei viajando, what? Não, vamos relevar, preço, gente. É meio-dia, tá todo mundo com fome, barato, falando de comida. Baratinha, caralho. Eu nunca. Sério, se você não me explicasse, eu nunca ia entender. Eu tô muito, tipo, com fome. Com fome. Pra entender. Toda vez que eu ficava fazendo isso, rapaz, eu tô com fome. Eu preciso de comer, porra. Nós fomos salgado ali. Salgado é o caralho. Já viu ficar a pessoa viver com salgado? Tem uma parada que, meu, isso aqui é um daqueles. Tem algumas comidas que se põe na frente do cara, tipo, tem que ir um segurança do lado, senão ele não para de comer. Ou então põe um bombeiro, né? Porque se ele passar mal, o cara já. já resgata. E essa daqui é uma delas, cara. É uma daquelas comidas que nunca tem muito em casa, porque Deus não deixa. A natureza não deixa. Eles falam assim, não pode ter muito, senão o cara morre. Que é mousse de maracujá, cara. Puta que pariu, cara. Tipo, o nego faz aquelas travessinhas de vidro, e aí põe no copo e eu começo a chorar. Que eu falo, cara, eu comeria naquela travessa de vidro, tá ligado? Infelizmente tem outros seres... Aí. É, cara, infelizmente tem outros seres humanos aqui na minha casa, na minha família, e eles vão comer também. Caraca. Tem ladrões aqui. Tem, né? De ladrão. Tem um bando de... Você vai morar sozinho. De parasita aqui na minha casa também. Cara, teve um dia, numa festa de fim de ano, eu tava na cozinha colocando mousse, tava todo mundo lá dançando, brincando, e eu tava colocando, e tinha muito mousse, eu falei, cara, eu vou pôr esse pra caralho. E eu colocando lá num pote, tava colocando num pote, jogando... Da Marinex. Nossa, velho, jogando o bagulho lá naquelas, parece uma bacia, assim, tá ligado? E aí chegou, nossa, mano, a minha priminha, e ela falou, tem mousse ainda? E maluco, eu olhei pra ela e tocou aquela musiquinha. Eu fechei o olho assim, cara, e ela olhou pra mim, ela fechou o olho também, que ela falou, eu sei que é, e aí eu falei assim, tem pouquinho. Aí ficou com a colher na mão assim, um em cada um, com a colher assim apontando assim, tipo, quem vai dar a colherada primeiro. É, eu falei, tem um pouquinho aqui, aí ela falou, põe pra mim, aí eu falei, filho... é gordice, gente. Pequena. Desculpa, é gordice. Eu sou pequena, mas eu já te odeio. Sabe o que eu gosto também? Que eu acho muito bom. E tem lá no bandejão da minha faculdade. Caralho, eu amo meu bandejão. É todas essas comidas que você tá falando aqui por R$2,50. Puta! É muito bom. E aí lá tem uma sobremesinha. Tem uma... Fica mais gostoso ainda, né? Porque tem essa também. Comida boa é aquela comida que você paga, mano, R$2,50. E aí tem um moussezinho que eles fazem lá, velho, de goiaba, goiabada, sei lá. Que nossa, velho, é muito gostoso. É muito bom. Nossa, ai, é tão... Nego tá com menos dedo, tá ligado? Eu não tenho palavras pra expressar o quão bom é. Eu adoro, cara. E aí, é tipo assim, você escolhe a fruta ou a sobremesa, né? Aí você põe lá, sei lá, uma laranjinha lá e um mocinho de goiaba. Eu vejo todo mundo pegando a laranja e eu fico, ah, vocês não sabem de nada. São os trouxas. Eles falam, é isso aí mesmo, gente. Pega mais. Vai pegando, você começa a vender pra galera, né? Que você quer comer o outro. Mas pode pegar. Cara, equivalente assim a pizza, né? Só que a versão doce pra mim é o sorvete, cara. Porra, sorvete é muito bom, velho. Sorvete, e tem aquela velha história também. Não tem como o cara dizer que não gosta de sorvete, porque tem todos os sabores e tudo que é tipo que você possa imaginar, cara. Tem uns que não são nem feitos de leite, mano. O negócio é muito tenso, cara. É muito bom, velho. Nossa, eu amo sorvete. Esses dias. Não, e eu curto entuchar o sorvete de coisa. Se eu ponho calda, os bagulho. É igual sorvete criança, o meu. Tudo colorido, cheio de chocolatinho. Eu, bolachinha, sem chocolatinho, os caralho. Bota o brinquedo dentro. Sorveteria. Brinquedo. Brinquedo, Eu como, eu como uma peça de Lego. Uma peça de Lego a minha colher. Eu coloco tampa de garrafa. Sim. Coloco meu crachá, meu celular, coloco tudo. Ficou uma delícia. Cara, você já fez isso, Croc, de comer tipo um de chocolate? Aí eu descobri isso esses dias. Aí eu peguei e botei ovo maltine. Assim, seco, puta, né? Por cima. Oh, fica muito bom, fica crocante, cara. Muito bom. É ridículo. Muito bom, velho. Eu fui no final do mês, né? Final do mês passado. Nossa, eu tava sem grana, pagando busão demais. Eu tava muito sem dinheiro. Aí meu irmão, vamos sorveteria, isso aqui. Eu falei, não. Comer só duas bolinhas ali, né? Tipo, só um pouquinho, vou nem encher de coisa. Mano, eu gastei R$22 em sorvete. Sorvete é pouco, gasta muito. Eu repeti, eu coloquei, mano, 50 bolas de sorvete com calda, com um amendoim. Mano, o gerente veio trocar ideia, né? Nossa, o gerente veio trocar ideia. Igual no cassino, sabe? Por favor, senhora, acompanha. A gente vai pra uma sala aqui pra senhora contar as bolas de sorvete. Sim, mano, sim. Aí ele passou R$22. Você falou, opa! Dá pra lavar essa peça aí? Não me arrependo. Melhor dinheiro gasto. Não me arrependo em gastar dinheiro em sorvete. Cara, eu tenho problema com sorvete, cara. Sorvete é bom pra caralho, etc. Só que eu adquiri uma filosofia de vida de uns tempos pra cá, que é, eu não quero ter trabalho pra comer, tá ligado? Na hora de comer, eu não quero ter trabalho. Por isso que eu parei de comer peixe, porque dá muito trabalho, cara. Caraca, nossa, dá muito trabalho comer peixe. Tem que ficar tirando... Puta, cara, eu não quero. Eu quero uma comida boa que eu possa comer com uma colher, de preferência, pra acabar mais rápido e pegar mais comida. Sorvete, e não me... é isso. Então, mas o fora do sorvete é que o sorvete é muito gelado, cara. É muito gelado. Então, o que, que eu fiz? Pra não ter esse trabalho, que tem que ficar lá... Não, eu não consigo, eu não consigo. Eu quero pegar, encher a colher, enfiar na minha boca e eu morro com o cérebro congelado, porque aquela porra tá gelada. Aí, o que, que eu faço, cara? Eu pego o sorvete, ponho no micro-ondas e dou uns 10 segundos só pra dar aquela quebra, sabe? Pra dar aquela derretida. Caralho. E aí, ele continua sorvete, a bola continua lá, só que ele por fora dá aquela, sabe? Dá aquela explosão vulcânica, assim. E aí, eu consigo ir comendo, eu como 2, 3, 10, igual a Grok, assim. Mas quando tá muito, muito, muito gelado, eu não consigo, porque eu não tenho paciência, não, cara. E ela só... É impressionante, você compra 2 litros de sorvete, aí você vai ver, assim, de tarde já tem, assim, meio pedaço no cantinho escondido. Você fala, como assim, cara? Por que comeu isso? Porque os caras pesam com um pote. Possível, só o pote pesa 800 gramas. Eu como sozinha. Eu digo pra você, dependendo do sabor, velho, eu consigo, mas assim, sabe quando você senta pra descansar assim no sofá, cara? É uma dessa, assim, eu como um pote de sorvete, velho. Eu fazia muito isso. Quando eu morava no Rio, calor da porra no Rio, né? Eu pegava, comprava 2 litros de sorvete e falava assim, esse é meu almoço. Vou almoçar sorvete. E eu almoçava 2 litros de sorvete. E pronto. É isso. Faria, pra mim, sem pudendo, problema véio. Nenhum. Não consigo, julgue. Sem problema, Vocês não sentem fome de verdade, vocês são malucos. Se eu almoçar sorvete, eu desmaio 2 horas sorvete, da tarde. Se eu não comer, se eu comer 50 litros de sorvete, meia hora depois eu tô com fome querendo feijão e arroz. Meia hora, pode estar. Eu lembrei daquele vídeo. Ah, não, o Wilde, com certeza é o cara daquele vídeo que tá os caras no carro assim. Aí ele foi, aí o cara fala assim: eu tô com fome. Aí o cara fala assim: vamos ali comer. Eu quero comer arroz e feijão, velho. Vai tomar no seu cu, eu tô com fome, velho. Que porra de salgado, vem que salgado. O negão, né? Os dois negão lá. Eu vou comer, eu tô te avisando, cumpade. Não vai sair na porrada aqui, hein? Porra, rega pra ti, não. Eu não vou mais regar esse vídeo, não. Cara, não, vamos comer uma coxinha ali. Que porra de coxinha, mané? Quero comer arroz e feijão, caralho. Cara, é massa porque o cara já tá gravando, ele já sabe que ele fica putaço, tá ligado? Aí, ele fala, mano, vamos ali fazer uma última entrega. Aí o cara fica, o cara ainda fala... Aí ele fala, na ilha. Tipo, eu não conheço esse lugar, tá ligado? Mas eu imagino que deve ser longe de pacas, tá ligado? Aí o cara, não, vamos ali fazer uma última entrega ali na ilha. Aí o cara vira assim, como é que é, mano? Já é hora do almoço aí. Não, pô, a gente come um salgado. A gente come um salgado ali. Porque, pô, salgado é o caralho. Salgado o cara não alimenta ninguém. Pô, tem arroz e feijão. O cara fica muito puto. Ele fica muito... Nossa, eu amo esse vídeo de paixão, assim. Puta, ainda nesse negócio de doce, tem o doce que é o rei das piadas prontas, mas que também é muito gostoso, que é o nosso querido pavê, né, cara? Cara, o pavê, mano. Aquele pavê, pavê bem docinho, gostoso, assim, ó. Você pega pavê, ele... O cara vai ficar doido. Você pega ele é cremosinho, mas aí você sente aquela bolachinha maisena crocante. Cara, tem aquele cremezinho, né? Contradição nas texturas, né, cara? Cada parte dele, assim, é uma textura diferente que se completa, né, velho? Exatamente. Que é a versão mais pobre do qual nome? Do... Não, caraca, da torta alemã. Também é muito bom, né, velho? Mas eu vou te falar, o pavê, cara, ele não tem pra ninguém. Ele tem um contexto, tá ligado? É, cara, ele tem um contexto. Você comer aquela paradinha ali. E outra, tem a torta holandesa, né? Que o Livi falou. Que é boa, ela vem com uma bolachinha, aquela porra toda, né? Não sei se vocês lembram, por cima ela não tem uma crostinha de chocolate assim, a torta holandesa? Tem. Eu já comi um pavê. É bem amargo. Eu já comi um pavê que tinha uma crostinha daquela por cima de chocolate, cara. E eu falei assim, meu, agora minha tia arregaçou, porque ela misturou o melhor de dois mundos, tá ligado? Eu falei, mano, fudeu. Quando chegou na festa, eu já falei, vou comer que daqui a pouco vai acabar. E cê, mano, festa de família, você tem que... É guerra, velho. Mano. É sobrevivência. É guerra, e cada um por si, não tem família, não. Não, na família do Febrini é guerra, que verdade. Nossa pra senhora. Ele... Maluco, eu vejo vem namorado da minha prima. Minha prima com um namorado novo aqui. Aí, caralho. Eu falei, meu irmão. Seguinte. Aqui é a família dos febris, cara. Se você não comer, você vai morrer de fome. Cara. Você não vai chegar ao final da noite. Não, um pedacinho aqui, eu pegar aquele quis. Falei, mano. Mano, ó, não vem com essa você larga disso. Hoje você sai daqui. Mano, nossa, definhando. Eu tava revoltado, cara. Porque eu tava do lado do maluco e eu tava bom demônio. E a minha prima tava lá comendo. E ele. Eu falei, porra, meu irmão! Pega essa porra e come! Caralho, cara! Porra, cara! Esse trecho de feijão com longe de arroz. É, porra, bota arroz nessa porra, põe maionese e pá! E o cara... Falei, come aí, caralho! Ele comendo e toma carne, toma carne, toma carne, toma... Puta, que eu pegava com aquele apanhador de macarrão, pegava a carne assim... É. Come aí, filha da puta! E o cara comia. E ele comeu tudo! Tadinho! É... Nossa, no almoço, Natal, cara, eu fui lá na família da namorada do meu irmão, né? Ah, é almoço de Natal, não sei o quê. Puta, sempre vou, que é maravilhoso. Aí, mano, comemos, puta, comida pra caralho, assim, mano, muita comida de tudo, assim, 9 tipos diferentes de tudo. Aí, chegou na hora da sobremesa. Eu pensei, vai ter, tipo, um bolinho, algum negocinho. Mano, os caras me colocam 5 sobremesas diferentes em cima da mesa. Eu olhei. Ah, sacanagem, mano, né? Não. Eu desacreditei. Caraca. Entre elas tinha pavê, tinha um famoso mousse de maracujá, tinha bolo de churros, Tinha, mano, não. Deixa eu lá. Puta. Tipo, tinha uma fruta de tipo, maçã, caraca, cerveja. com aí tinha umas nozes, assim, cara, era muito chique, muito gostoso aquilo. Eu comi a travessa, tipo, sozinha, quase, velho. E aí eu tava muito empenhada. Tava muito empenhada. E a galera foi, tipo, tava calor. Foi pra fora, assim. Tipo, foi pra fora conversar, tá ligado? Beber um refrigerantezinho. Ah, vamos ali, no... tá fresquinho ali na área. Aí eu fiz, já vou. Já tô indo. Eu fiquei sozinha na mesa com as 5 sobremesas. Aí eu fazia assim, de lá pra cá, né? Comia. 1, 2, 3, 4, 5 e voltava. 5, 3, ia voltando. Aí eu ia do comecinho da mesa, assim, pra última sobremesa. Da última sobremesa pra primeira. Eu fiz esse rodízio, juro pra você, até as 8 da noite. Foi, mano. Foi puta. Cara, na minha família tem hora que eles fazem uns negócios lá que é pornografia. Tem uma tia Gracinha, Maria das Graças, o nome dela. E ela faz uns bagulho. A minha irmã, a Gabi, ela faz um negócio fora também. Chega lá, mas a minha tia Gracinha, cara. Ela fez um bolo uma vez que eu falei pra ela assim: meu, você tá de sacanagem trazer isso aqui, velho. Você quer ver a morte? Você quer ver sangue? A destruição da sua família. Ela comprou um chocolate. Imagina uma barra de chocolate, né? Tá lá aquela barra grossona com aqueles quadradinhos. Era uma espécie de barra de chocolate, só que ela era fininha. Era uma lâmina de chocolate, bem grandona. E era do tamanho da travessa, tá ligado? Então, o que ela fez? Ela fez uma torta holandesa, só que no meio da torta holandesa, ela passou essas lâminas desse chocolate, cara. O bagulho ficou, tipo, com 4 dedos de altura, Wilde. Que eu falei, mano, cara, você olhava de lado assim na travessa, você via. Tipo, você via os dinossauros, assim, o mundo perdido, tá ligado? Era geológico. Eu falava, caralho. Eu tocava a música do Parque dos Dinossauros, né? Da felicidade, né? Nossa, tinha uns pinturas rupestres no ladinho, né? Nossa, cara, aquele dia foi top, viu? Aquele dia foi louco. Devia ter colocado no Instagram. Faltou pouco pro Pelinho se casar com a torta, tá ligado? Nossa, outra coisa que eu vi antes de negócio de torta, negócio de chocolate, que pô, é sempre que o pessoal gosta muito, é o cachorro. A cachorro quente é ótimo, não tem nada a ver. Mas é bom também, mas é bom pra caralho. É o tal do brigadeiro, né, mano? Quem não gosta de brigadeiro? Aí, tudo bem, eu já gostava de brigadeiro normal, que todo mundo fazia. Aquele brigadeiro que até um pouco tem a versão um pouco melhorada, que é com aqueles chocolates dos frades, né? Que é aquele chocolate em pó mais. Mas é viadagem, já é viadagem. Não é viadagem, cara, é bom, cara. Não, aí, é bom, mas aí, é deturpar. Não, aí eu descobri, eu peguei e fiz o seguinte, comprei uma barra de chocolate, aquela de 40%, 50% cacau, um negócio desse. Meio amargo. É, aquele, era um pouco mais do que meio amargo, é bem amarguinho, né? E aí eu fiz o meu coisa, em vez de botar chocolate em pó, eu fiz com essa barra de chocolate. Meu irmão, nossa. É muito bom. Sabe por quê? Porque acontece. Por mais que seja gostoso você comer o brigadeiro, chega uma hora você dá uma enjoada. Se for aquele brigadeiro feito de Toddy, de Nescau, né? Você dá uma enjoada, porque é muito doce. Garganta, né? É, dá. Então é uma hora que você não aguenta mais. Aí, pô, mas quando você faz com um negócio meio amargo, velho, tu não tem essa não. Você come até acabar. É assim. Você pode fazer 2 quilos daquela porcaria, você come até acabar. Pô, mas esses brigadeiros com Toddy aí não vira, não, velho. Isso aí é. Puta, eu vejo as minas fazendo, eu já tive umas namoradas que fazia, eu falo, mas você não é brigadeiro, não, puxa. É um bagulho de chocolate que você chama de brigadeiro. Brigadeiro é aquele que você compra uma lata que vem escrito brigadeiro. E você tira aquele negócio da lata, passa manteiga na mão, faz uma bola, joga naquela porra daquele chocolate condensado lá. Como que é o nome? Chocolate. Como que é o nome daquele chocolate, gente? Ralado lá? Granulado. Granulado. Você joga lá, faz aquela bola, isso é um brigadeiro. Você pega uma paradinha de papel assim, uma bucetinha, põe dentro e coloca na mesa. Acabou. Isso é um brigadeiro. Esse negócio que vocês fazem na panela aí não é brigadeiro, não. Que porra. Lata, que lata, é uma lata com o negócio pronto, já vai tomando teu. Pô, isso cara, é brigadeiro, tá mal, cara. Isso é brigadeiro. Isso é ruim. Tem uma parada que tinha pronto, que era boa zona, e não sei porque não tem mais, que era cajuzinho, cara. Cajuzinho da Nestlé era bom pra caramba. Parar de fazer. O cajuzinho e o beijinho são dois irmãos do brigadeiro que sofrem muito preconceito. Porque o beijinho, cara, e de coco, é uma delícia do caralho. Só que quando o brigadeiro tá na mesa, tá ligado? Quando põe a ameixa. É, sabe quando você sai pro rolê com aquele seu amigo ou sua amiga que é bonito pra caralho? Você vira o beijinho. Porque é um brigadeiro. Ninguém olha pra você. Mas você tem as qualidades, tá ligado? Você sabe. Não, eu sou bom também. Mas ali é o brigadeiro, mano. E quando o brigadeiro tá na mesa, filho, o beijinho já é branco pra combinar com a toalha. Pra você já não ver ele direito. A toalha branca na mesa, você já... Opa, o brigadeiro já é marrom, já é escuro, não sei. Eita, caralho, é agora. Pior que é verdade. Toda vez que eu ficar fazendo isso, rapaz, eu tô com fome. Eu preciso de comer, porra. Mas nós fomos salgado ali. Salgado é o caralho, já viu ficar a pessoa viver com salgado? Beijinho é foda, como o Febrino acabou de falar, e cara, ele não atravessona gigante lá, o biscoito maisena no meio, e cara, e aquela neve de coco ralado em cima. Puta merda. Pavê de beijinho. Não. Bom, velho, vai tomar no cu. Isso é bom, cara. Eu gosto, até, velho. É pra mim, é um dos melhores pavês, mas não é minha sobremesa preferida. Minha sobremesa preferida. Nossa, é bom demais. O beijinho é muito top, cara. Ele, infelizmente, é muito. Tipo, a galera tem preconceito, não come. Me deixa pra lá. Tem o negócio do cravo. O bagulho do cravo também não entra na minha cabeça, cara. Porque, pô, aquela porra daquele. Então, mas aí o brigadeiro já tem a preferência. E aí vem a questão de que o brigadeiro você pega, enfia na boca e come, engoliu, acabou. O beijinho tem a porra do cravo pra dar trabalho. E entra na minha filosofia lá de que eu não quero ter trabalho. Porque... o esforço mínimo. Porque cara. Pelo menos você vai comer lá o outro lá. Eu esqueci o nome, agora deu branco de novo, mano. Aquele, o de... Puta que pariu, cara. Cajuzinho? Cajuzinho, pô, é. Pô, viajei, mano. O caju... Aí você vai comer o cajuzinho, pelo menos ele vem com o quê? Com coisa comestível. Você vai comer o negócio, né? Vem lá com... Ou o caju, né, mesmo, o pessoal bota. Ou o amendoim, né? Mas, pô, realmente, cara, você bota o negócio... Pra que você bota aquele negócio, cara? É, porque em tese era pra ele dar o gosto, né? Em tese era pra ele dar o gosto. Mas, cara, ele não dá gosto. Porque pra você pegar um cravo e passar o sabor dele pra uma comida, não é só você... Não é uma beterraba. Olha aí, se fosse uma beterraba... Você colocava um pedaço e aí a festa ficava vermelha, a festa inteira. A noiva ficava de vestido vermelho, tudo ficava tudo vermelho. Mas o cravo não passa gosto nenhum, não passa cheiro, não passa nada. Você tem que preparar, se fosse um cravo... Cheiroso. Não, ali enfiado do jeito que eles enfiam, não tem. Se você ferver aquele cravo, ferve o cravo e aí você põe, aí ele exala. Mas daquele jeito ali, nego pega da caixinha, tu, faz diferença nenhuma. Depois, né? Aqui, 5 minutos depois, né? Tipo... Não, então. E o pior é que às vezes você distrai, esquece e bota na boca assim mesmo e morde a porcaria do cravo e fica sem gosto, sem mais gosto de nada, a noite inteira, porque a porra do cravo acaba com o cara vai comer um beijinho sem tirar o cravo, tem que estar num desespero muito eu grande. Já fiz isso uma vez. Eu comi esse furou o céu da boca. É igual um cara comer um Ferreiro Roxinho sem tirar o papel, tá ligado? Nossa, eu chorei. É muito triste. Sabe o que eu lembrei? Aqueles doces tipo bananinha. Manja aquelas bananinhas assim, que é tipo um doce de banana. Tipo, banana preta. Banana preta, que porra é aquela, né? Banana passa. Nossa, que delícia. Puta merda, eu amo. Eu como igual. Cara, eu fui. Quando eu fui viajar com meu irmão, fui lá em Paraty, né? Fui lá também. Fui lá em Paraty, mano. Aí a gente foi no mercado, tipo, comprar umas comidinhas, né? Uns negocinhos pra gente farofar um pouco, né, mano? Aí eu me deparei com uma estante, tava lá, Mariola. Pra quem não sabe, Mariola, né, é um docinho de banana. Cusão, tinha uma embalagem de Mariola, eu juro pra você, tinha 30 quadradinhos de Mariola, velho, era um tijolo. Nossa. Manja aquele tijolo baiano feito de mariola. Era aquilo. E era, tipo, muito barato, assim. Mano, eu comi mariola a porra da viagem inteira. E depois ainda tinha mariola aí, mano. Eu não conseguia acabar com aquilo. Vim pra São Paulo, ainda tinha, sei lá como, 20 daquilo. Mano, mas, nossa, sensacional. Eu comi, hein? O doce, puta merda. O doce que eu mais gosto nessa vida... É a porra do bolo de rolo, velho. Meu irmão. Bolo de rolo. Ah, de rolo. Bolo de rolo. É uma coisa assim aí, né, cara? É foda. Bolo de rolo, pra mim, é tipo, é ultimate, tá ligado? Nada vai superar bolo de rolo, velho. Puta merda. E é tipo, tô falando de bolo de rolo de verdade. Aquele que você olha no centro, que ele vem espiral, tá ligado? E tipo, é espiral infinita. O cara pôs um você paquímetro, bota o rosto, tá ligado? É. Você bota o rosto e você vai... embora, tá ligado? Porque a espiral, ela não tem fundo. Se você olhar muito, você fica hipnotizado. É, tipo, se o cara ficar girando assim, bolo de... Na verdade, bolo de rolo do Cthulhu, né? Na verdade, ele não é bom, né? É, ele não é bom, é porque todo mundo fica hipnotizado e acha que é bom, né? O negócio já vem não, com a maca. É muito bom, véio. É aquele açuquinha cristal por cima, você vai crocante. É. Ai, meu Deus, velho. E minha mãe agora aprendeu a fazer isso. Eu fico... sério, eu rezo. Eu ia rezar todo dia por causa disso, tá ligado? Obrigado, meu Deus. Minha mãe aprendeu a fazer bolo de rolo. Eu lembro de... Will, você falou do bolo de rolo. Eu lembro de uma frase do mendigo, o saudoso amigo mendigo, nunca mais falei dele aqui, hein? Que ele falou e eu nunca esqueci essa frase, cara. A mãe dele foi lá e fez o bolo de rolo. Ela fez uns 4, assim, tá ligado? Mano, o bagulho devia ter uns 20 centímetros cada um, tá ligado? E ela pegou e falou assim, cuidado quando vocês forem cortar, que ele é muito macio, né? Então você, tipo, corta na manha aquela parada porque ele vai rebolando. Você vai cortando, ele vai... Então vai devagarzinho, senão ele vai espatifar. O mendigo falou, pra que cortar? Ele pegou um inteiro assim, velho. Saiu comendo como se fosse um lanche. Tipo lanche do Subway. Tipo um lanche do Subway, cara. Ele saiu. Eu falei, filho da puta. Ali, essa qual é? Aquele bolinho Ana Maria? É, pra que cortar? Ele só falou isso. Pra que cortar? Pegou, foi comendo, virou as costas. E eu olhei pra mãe dele. A mãe dele não falou nada. Eu falei, caralho, sério? Vai deixar mesmo? Aí eu falei, vou pegar um também, né? Se deixar... Pronto, bolo de rolo tem que ter um segurança junto comigo. Porque se deixar, eu tenho... Meu irmão, 1 metro de bolo de rolo, pode estar lá. Se deixar, eu como. Se tiver água, eu vou comendo, mano, água. Tá, uma mordida, um gole d'água. Tá, tremedeira, de tanto açúcar. Nossa, minha mãe trouxe uma rapadura. Minha mãe foi lá pra Maceió, mano, e trouxe uma rapadura. Aí eu falei, eu nem gosto tanto, mas eu vou comer. Peguei a rapadura assim, com a faquinha na mão e, tipo, comecei, né, a tirar umas lasquinhas, assim, né? Aquela rapadura que o meio é quase que cremoso, assim, né? Aí eu tô lá quebrando os pedacinhos de rapadura e comendo. Maluco, eu tinha comido já metade da rapadura, assim. Eu senti que minha mão tava, tipo, tremendo, assim. Eu senti formigando, mano. O sangue grosso. A sobrancelha começa a levantar e baixar rapidinho sozinha, né? E você fala, ué. Tremendo, assim. Aí eu falei, caralho, acho que eu tô passando mal, mano. Aí eu tava meio tremendo. Falei, caralho, mãe. Aí ela, aí, ó. Quase a rapadura inteira, velho. Que no final eu tava até, tipo, dando uns espasmos, assim, tá ligado? Tipo, tremidinho. Cara, pra dar uma abrandada nesse açúcar todo que a gente falou. E o Febini esqueceu de mim, porque a minha comida preferida é a feijoada, velho. Eu não aguento. Eu já comi uma coxinha de feijoada. Eu chego na sexta-feira. Não, peraí, para com isso. Para de deturpar a comida, cara. Chega na sexta-feira, eu já vou seco. E aí, Sebastião, tem aquela feijoada aí? Tenho também. Eu já começo a chorar, velho. Eu dou um abraço, eu saio abraçando a equipe toda. E vejo. Obrigado por esse momento lindo. E meu irmão, eu pego lá a feijoada, vejo aquele caldo grosso, tá ligado? E eu, puta merda, velho. É agora. Aí, né, eu como, velho. E outra, pronto, tem que ter... É por isso que a galera bota feijoada, eles trazem o prato. É self-service, normalmente. Mas feijoada, eles trazem o prato cheio de feijoada, tá ligado? Uhum. Porque se for pra ficar lá, meu velho... Tem um bombeiro já do lado. Não, eu não preciso, porque eu sou treinado já. Tem uma catraca do lado da feijoada. Caramba, velho, eu como muito. E, tipo, pra mim, velho, feijoada boa é aquela completa, com um porco inteiro dentro da feijoada. Tá ligado? E puta merda, sai roendo osso, tudo tutano. É uma banheira de porco, é um porco. Nossa, lá na mano, nossa. É um porco derretido. Feijão. Feijoada, pra mim, tá em primeiro lugar e em segundo lugar é dobradinha. Caramba, velho, eu adoro. Não, mas calma aí, a feijoada. Pesada. a tapa feijoada, na sua cara comigo. A feijoada, ela tem um contexto foda pra você comer a feijoada. Eu trampo lá no restaurante e toda quarta, todo sábado tem feijoada. E a galera come igual uns filhos da puta e não sei o quê. Feijoada, ok, você pode comer a qualquer momento. Mas, cara, você quer comer a feijoada num momento foda? É você comer a feijoada depois de algum esforço físico desgraçado, se bater uma laje, você fez alguma coisa, é. Você comer uma feijoada e você ter pelo menos umas 2 horas pra tirar um cochilo, cara. Puta que pariu. Não. Aquilo ali, velho. Eu vejo muita gente. Muda o sabor. É, eu vejo muita gente perguntando qual o significado da vida, não sei o quê. E eu falo isso aí, velho. Faz esse ritual e você vai entender por que você existe. Faz parte da culinária. É, exatamente. O esforço e o sono depois é parte da receita. Ou faço uma feijoada boa. Como é que é? Passa a receita. Então, primeiro você bate uma laje. Depois você come o feijão. Aí depois você dorme. O que eu vou precisar pra fazer essa feijoada? Você vai precisar de feijão preto, porco, cimento, uns caras pra ajudar. Depois você vai precisar de um cobertor, um travesseiro e uma cama. Também. Tá chovendo pra caramba. Nossa. Essa é a receita, feijoada. E eu vou te falar, cara, lá no restaurante, o carro-chefe lá é o churrasco, né? Que eu falei, da churrasqueira. A churrasqueira lá é grande, é top. Mas, meu irmão, na quarta e no sábado é muita feijoada. Esquece do churrasco, porque é muito top. E tem aquele molhinho de pimenta que vem junto com a feijoada, que o nego faz com o caldinho do feijão da feijoada, sabe? Molhinho que vem com o caldinho do feijão, a pimenta. Eu tô emocionado suadeiro. As ervas, né? Puta, cara, aquilo ali é uma delícia, meu irmão. Quando eu vou almoçar, eu pego aí o pessoal que atende salão, né? Eu tô transpirando já. E eu sempre como comida com pimenta. E quando eu sento na mesinha dos funcionários lá, não tem pimenta. Aí o Gabriel, que é um cara que trabalha lá, o truta meu, pega lá a pimenta e vem. Quando é sábado e quarta, eu falo, Gabriel, só faz assim. Não precisa pegar a pimenta do salão. Não precisa pegar a pimenta do salão. Eu quero a pimenta da feijoada. Vocês têm o hábito de comer com laranja, essas coisas assim, não? Vocês têm esse hábito? Depois, tem que comer com laranja? Eu já vi, mas eu nunca comi, não. Nem... Aqui normalmente é mais com banana. Ela gosta de fazer esse combo de feijão com banana, tá ligado? Ou farofa de banana também fica bonzão, né? Ah, caralho, gente, farofa de banana com bacon. Parou. Ufa, merda. Do mesmo jeito que a gente falou aquela hora, tem algumas comidas que tem que ter um molhadinho, tem algumas comidas que tem que ter esse negocinho mais seco também, que é a farofa, meu irmão. Uma farofa bem feita, pode falar. Opa, é de chorar. Nossa, aquelas farofas que você compra no mercado mesmo, sendo bem honesto, que é farofa de churrasco. Cara, é bom pra caralho aquela porra, mano. Dá pra comer com a... Você pega essa farofa, corta uns pedacinhos de bacon, joga dentro e mistura na panela, você precisa de comer arroz e feijão. Você come ali mesmo, com a panela no colo, assim, televisão. Não, às vezes o feijão tá ruim, mas você bota essa farofa, o feijão fica até bom. A vida tá ruim. Você põe essa farofa, a vida fica boa. Mas sabe o que? Eu vou dizer o segredo dessa farofa de saco aí que vem. Se chama fumaça em pó, que é o tempero ultimate pra qualquer coisa, tá ligado? Que é o gostinho defumado industrial. Caralho, velho, é muito bom, velho. É muito bom. Você botar fumaça em pó em qualquer coisa, velho. Puta, você pega o seu mouse e bota fumaça em pó, você come ele com sua coxinha. Quer ver uma coisa também, assim, um valente disso, Vidal, que eu faço pra caramba aqui em casa, que eu descobri, você tem como comprar aquela essência de manteiga. Então, acontece, às vezes eu vou fazer pipoca, aí eu faço a pipoca e tal, e aí eu boto 2 colheres de manteiga na pipoca. Só que às vezes não fica com um gosto tão bom assim, por mais que você bote a manteiga, não fica aquele gosto. Aí você joga uns pinguinhos, que, sério, é um pinguinhozinho de nada, de essência de manteiga na pipoca. Cara, meu irmão, fica boa pra caralho. Sabe o que eu gosto de comer com pipoca? Sazon, cara. Eu pego a pipoca, putz, aí eu pego aquele sazonzinho vermelhinho, sabe? Joga na pipoca. Tempero do Nordeste. O verde. Isso também é bonzão, ver. Tirando, caramba, é muito bom. Toda vez que eu ficar fazendo isso, rapaz, eu tô com fome. Eu preciso de comer, porra. Mas nós fomos salgado ali. Salgado é o caralho. Já viu ficar a pessoa viver com salgado? Vamos falar aqui agora, cara. Aquele tipo de comida. Você sabe que é zoado. Você sabe que é uma bosta. Que é uma, tipo, é uma comida assim que, tipo, não é legal. Mas você é viciado, tá ligado? O que, que você esquece aí desse esquema aí? O negócio que eu faço, muito, que acaba sendo bem zoado, é a minha mania de colocar bacon em tudo. Isso não é zoado, caralho. Cara, não, mas sério, velho. Eu faço um feijão, aí eu coloco bacon. Vou fazer ovo, aí eu coloco bacon. Às vezes eu vou fazer um leite com Todd e coloco um bacon. Vê só. Aí às vezes eu vou fritar alguma coisa e eu tenho num potinho guardado gordura de bacon, que eu faço, deixo ele ficar bem crocante. Aí eu pego essa gordura e faço como se fosse manteiga, tá ligado? Aí eu tiro, boto ela pra derreter e coloco as coisas pra fritar lá, tá ligado? Caralho. Realmente, eu adoro. Você tem que fazer a tatu de bacon, cara, que tá. Nossa senhora, hein? Tá ligado? Com tinta de bacon. Liga, eu faço muito hambúrguer. Eu compro uma carne magra pra poder pegar o bacon, triturar ele, tá ligado? E usar ele como. Sim, aí isso eu faço também. Eu faço o melhor hambúrguer com bacon dentro, né? O Wilde faz assim: o Wilde compra um pedaço de coxão duro, aí ele corta lá, e aí ele pega um pedaço de bacon, pica aquele pedaço de bacon e frita junto com o coxão duro. E o objetivo dele é transformar o coxão duro num pedaço de bacon gigante. É o alquimista do bacon. Eu não preciso nem colocar sal, tá ligado? O bacon já vem com a quantidade ideal pra, tipo, você faz ele, aí o sal fica na panela e você assa as coisas em cima e já tá salgado com gostinho de bacon. Ah, tá. Não... essa é a desculpa, então, né? Você ah, joga, porque é mais pouco quando não botar sal. É, cara. E sei lá, se não for isso, porra, eu adoro comer biscoito de chocolate com água, tá ligado? Na verdade, eu como biscoito de chocolate só pra beber água. Meu Deus. Eu vou comer um biscoito de chocolate pra poder beber. Essa é minha ideia. É igual aspirina, tá ligado? Só que em vez de pôr o remédio, o Woody põe a bolacha, ele bebe água em cima e engole. Caralho! Eu gosto de comer chocolate só pra tomar água, tá ligado? Ou bolo de chocolate, ou sei lá, todinho, tá ligado? Eu tomo uma caixa de todinho e vou tomar água em seguida. Eu corro. Aí eu dou o último fogo do bolinho já bebendo água. Eu, puta, melhor coisa que tem. Aí eu vou comer bacon. Aí eu como um bacon pra tirar o gosto da água. Pra dar um salzinho, né? Eu tenho um bagulho, cara, que realmente, tipo, eu sei que faz mal, que eu chamo, que é minhas comidas favoritas de sabor indústria, né, velho? Que é, tipo, qualquer coisa de morango azedinho. Tipo, aquelas balinhas de morango azedo, tá ligado? Aqueles tubinhos que tem um açúcar azedinho qualquer em cima. Qualquer coisa com morango que tem azedinho, você gosta. Babia que é bom, cara. Essas porcarias sempre pede belo. Eu como. Sem parar. E no final, eu sinto que tá, tipo, um monstro da gastrite tá, tipo, batendo na minha cara, assim, me estufando, assim. É verdade. E eu tô, tipo, Não, é sério, eu não posso. Eu tô, tipo, evitando, assim, só que é foda. Eu pego, sei lá, CPTM, trem, metrô, qualquer porra, aí chega os caras. É, não sei o que, o real, não sei, mano. Aí você fala, isso é um real, a né? A droguinha. Vem comer a balinha, vem. Nossa, é droga, cara, é sério. Aquele açúcar, azedinho que vem por cima, assim, eu acho que eu cheiro aquilo. Sabe de que verdade. Você lembrou, Grock? Lembra quando na época da escola tinha um pirulito que você enfiava o dedo assim por baixo, aí ele soltava tipo um batom que era um negócio de morango assim azedinho? Caraca, ele era muito morango azedinho aquilo ali, cara. Mano, aquilo, cara, aquilo, antes eu descobri o álcool e as drogas, aquilo era... Puta. Cara... Eu sempre amei qualquer coisa. Morango, sabor, com sabor azedinho, assim. Puta que... Nossa, não. Vai ver aquele que já tipo de pique, sei lá qual que é o nome daquilo, que é um pirulito muito vagabundo que você molha no você lambe, assim, pozinho, e molha no pó. Pozinho, é verdade, puta, velho. Caralho, aquilo é tão vagabundo e aquilo é tão gostoso. É verdade. Nossa, e é azedinho também, né? É o doce que é azedinho. Exatamente isso, cara. É que nem aquelas balinhas também, aquelas balinhas de goma azedinha. Né? É isso. Tinha uma kriptonita, tinha uma que era kriptonita, que era massa, velho. Você Nossa. Mordia lá o chicletezinho doce, e aí ele chorava, e vinha aquela parada azeda. Nossa, cara, era muito Nossa. Bom. Vou te falar assim, tem algumas coisas meio zoadas, né? Por exemplo, eu curto de botar esses negócios de flavorizante nas coisas, né? Que eu descobri os flavorizantes, então sai colocando. Então, por exemplo, eu comprei essência de amarula. Aí eu vou fazer um chocolate. Aí eu vou fazer o seguinte, aí pingo essência de amarula, ou essência de rum jamaicano. Aí eu vou lá, pá, boto essência de rum jamaicano. Que merda, faz o bauru. Qualquer dose. Essência de amarula. Essência de bauru. Essência de manteiga. Essência. Vai comer um pão francês. Essência de bauru e que delícia. Isso sim faz mal, velho. Como é que pode, cara? Como é que pode? De bacon, cara. Eu descobri que tem essência de bacon, que é bom só pra botar na pipoca. Na moral. Essência de bacon, tudo bem, porque sei lá, é um... O bacon weird defende. Tudo bem. Não, calma, deixa eu dizer. Bacon é uma parada, é tipo... É o bacon, ele tá lá. É que nem você tirar um... O bacon não tá lá, Wilde. Não tá lá. Ligado? O bacon, ele vai lá, isso basta. Pois, a existência. Peraí, não foto, eu tô mentindo. O cara defende bacon com esse dente. Seria que nem uma essência de morango, tá ligado? Agora, sei lá, o cara pegar uma essência de uma parada composta, tipo sanduíche, ou sei lá, que nem salgadinho de pizza, tá ligado? Que porra é essa? Sabor estrogonofe. Eu fico, caralho, que isso? Não, mas essas coisas que eu tô falando não é tão, pô, ruim. É isso que eu tô dizendo, o perigo dessa porra. Isso sim é zoado, tá ligado? O problema desse negócio de essência, principalmente aqui no Brasil, é que a gente não tá condicionado a usar isso, tá ligado? E o brasileiro é escroto em relação a esse bagulho de essência. A gente não aprende isso, não é da cultura. Então, o que o cara faz? Ele pega um pão, põe lá uma mussarela e põe a essência do bacon. Uma porra assim, sabe? O cara não tá condicionado. Ele pega uma banana e põe a essência de churrasco. Ele vai fazer uns bagulho maluco, assim, no caralho, tá ligado? Porque ele não tá acostumado, né? É o Brasil. O Brasil não conhece o limite na culinária. E é por isso que eu amo tanto o meu país, cara. Sério. Depois que eu vi o hambúrguer, que o cara, eu juro pra você, o cara partiu a coxinha no meio, colocou um hambúrguer, colocou um queijo e fechou com o topinho da coxinha, nesse dia eu falei, eu tenho orgulho de morar no lugar que eu moro. Nossa. Eu tenho, velho. Cara, depois do da bolo minha de nação, pão de queijo, porque a galera, merda, a galera come o pão de queijo, né, redondinho, mas depois que você come um bolo de pão de queijo, um bolo redondo, então, enorme, não. Você fala, que cara, o Brasil não que tem... Que se ninguém. Reinventa na culinária, igual o Brasil, não tem, mano. Ah, e a última coisa zoada, que essa é zoada mesmo, e eu não sei de onde que eu tirei isso, eu acho que é desde criança, cara, e eu não sei explicar por que eu faço isso, eu tenho até vergonha, mas eu vou falar aqui pra poucas pessoas, só a gente que tá ouvindo, ninguém vai ouvir mais. Que eu, não é nada assim de absurdo, mas é escroto. Eu pegava Coca-Cola e tochava pão e comia, tipo assim, que nem o pessoal faz com chocolate e bota um biscoito e come. Eu fazia com pão, cara, e Coca-Cola. Não sei porquê, mas eu faço. Cara, que medo. Raramente eu faço isso, mas às vezes eu faço. Coca-Cola no cara! Eu tocho pão na Coca-Cola e como. Dá aquela chuchada, molha, tá ligado? Agora eu amo fazer isso com café com leite, cara. É, pois é. Mas é Coca-Cola. É, Coca-Cola é bizarro. Eu acho que é o seguinte, sabe o que deve ter acontecido? Eu acho que deve ter acontecido o seguinte. Um dia eu descobri, pô, eu gosto de Coca-Cola. Aí eu gostava de fazer que nem ele faz, né? Botar no café com leite. Falei, pô, e se minha mãe não tá em casa, eu vou tomar Coca-Cola de manhã, em vez de tomar café com leite? Porque sabe que criança é assim, né? Criança tá em casa sozinha, toma Coca-Cola de manhã, né? Aí... Ruim de comer bacon. Super. É verdade. Aí ele saiu pra morar nos Estados Unidos, né? Aí, beleza. Aí, pô, eu falei, e se eu pegar esse pão e botar aqui dentro? Será que fica bom? E aí eu gostei, vai saber. É isso. Cara! Eu sei que é errado, mas eu gosto. Confundiu. O dia você confundiu o café com Coca-Cola, molhou, comeu e fez, tava gostoso. Tá ligado? É comestível, o cara come, né, velho? É, faz muito tempo que eu não faço isso, mas é uma parada que volta e meio faço. Eu sei que é zoado pra caramba, né? Cara, a parada mais escrota ever que eu como aqui, que eu sei que é zoado, pá, mas puta, eu adoro, cara, é o bolo Chernobyl, que é aquele bolo químico do mercado que vem com uma faquinha de plástico, tá ligado? Puta, cara, eu adoro aquela porra, mano. Nossa, cara, você tira a faquinha assim, você sente até o urânio no bagulho. Ah, quando não. Você corta o não. Primeiro pedaço, você já pega um câncer só de cortar. Sabe o que eu lembrei? Febrino falou bolo Chernobyl, mas o que eu não sei se ele tá lembrando agora é um incrível vídeo que ele gravou um dia no WhatsApp mostrando a receita de bolo com Danette e o cara pegou aquele Danone de chocolate, pois... Tipo, sei lá, num bolo de fubá, que porra era aquela, não sei. Eu acho que era um bolo de Chernobyl, hein? O Danete em cima do bolo horrível e comeu aquilo numa... Caralho, nossa, cara. Cara, porque, ó, o bolo Chernobyl, ele nada mais é do que o rocambole. É o bolo de rolo que o Wilde falou que gosta. O problema é que ele é o Chernobyl, maluco. Ei! Ele é química pura. Não. Tipo, ele não é o seu bolo, é o bolo top. O bolo Chernobyl é diferente. Ele vem todo esbagaçado, pra começar. Ele não tem... É a versão tem, zoada, ele né? Ele não tem liga nenhuma. Se você pegar o bolo Chernobyl e pôr numa mesa, você abre ele igual um mapa. Sem dificuldade nenhuma, tá ligado? Ele não tem aderência de nada. Quando você corta, ele vira uma tira, então você tem que comer rápido. Porque os produtos químicos estão evaporando na sua cara pra te matar de câncer. Então, quando você. A partir do momento que você tira aquela faquinha do lado, começa um contador imaginário dentro dele. E você tem que comer antes daquele negócio acabar, senão ele vai te matar. Mas puta, cara, eu adoro o Ele vai virar um Gremlin e vai te matar. Nossa, eu adoro. Tem um dia que eu deixei um aqui de um dia pro outro. É 737, o pozinho que vai ficar ali. Cara, ele vem e ele é chocolate, né? Tal, aí você. Tipo, se você abrir ele igual um mapa, você vai perceber que ele não é de chocolate. Ele é todo branco, é uma maçaroca branca, só que ele tem uma camada de chocolate do outro lado. Como se o cara tivesse tirado um isso-filme assim e colado, tá ligado? E é um chocolate vagabundo da porra, cara. O único gosto que ele tem é de Chernobyl, cara. É um gostinho de Chernobyl que não tem nenhum outro alimento. E puta, ele é bom demais, cara. Se você nunca comeu um bolinho Chernobyl, compra aí, porque bolinho Maria, essas porra, tudo bem, isso aí é suave. Agora, mano, tem que comprar um bolinho químico Chernobyl, tem pra ninguém, cara. E guarda a faquinha, porque aqui na gaveta da cozinha tá cheio de faquinha do bolinho. Umas 10.